Ô, filha da... Nossa, quase... Agora quase saiu o palavrão. Agora foi por pouco. Você ouve isso em todo momento, em qualquer lugar do mundo. Que é? Esse palavrão que você ia falar, simplesmente você ouve em qualquer lugar do mundo. Juninho, não pediu seu comentário. Não, tô falando. De trouxa e bicudo que você é, cala a boca. Ao vivo. Ligar pro Ratos Topolino. Vamos ver o que que é isso. Alô. Alô, com quem eu falo? Com quem quer falar? É a respeito do anúncio do jornal Ratos Topolino? Sim. É você que tá vendendo? É. Como que são esses ratinhos? Ué, uns ratinhos, igual coelhinho, ele de orelhinha preta e corpo branco. É orelhinha preta e corpo branco? É. Né? E procriou aí na sua casa? Seu quê? Procriou os ratinhos na sua casa? Sempre cria aqui. Ah, você sempre cria? Sempre. Ah, tá. Você vende cada um por quanto? Não, eu tô vendendo todos. Cada um é mais caro. Mais caro que o quê? É, R$3 cada um eu tô vendendo. Na cidade tá 8, né? Eu tô vendendo R$3 cada um. Agora, se for ficar com tudo, o que tá aqui é R$30. Como é teu nome? Maria. Maria, você procria e tá querendo se desfazer de todos por quê? Porque eu tô com pouco espaço. Ah, mas tem mais ainda aí? Não, aqui não. Ah. Eu já vendi os outros. Você quer mudar de negócio, é isso? Não, não, é que eu tô fazendo uma outra coisa aqui, tô com pouco espaço pra eles. Ah, entendi. Você, como que você criava, procriava? Eles botam ovo? Não, né? O rato não bota não, ovo. Não, não, ele cria, que ele dá cria mesmo. É mesmo? E nasce com facilidade? Nasce. E... Dona Maria, a senhora faz um desconto todos? Não, é R$30, 14 ratinhos. Como que eu vou dar desconto se eu já tô dando de graça quase? Entendi. Na casa da ração tá R$8,90 cada um. É mesmo? Claro. Claro. E eles, me diz uma coisa, quem você alimenta eles com o quê? Ah, eu dou pra ele quirela, eu dou... Eles comem quirela de milho? Qualquer coisa. É. Ração de gato, ração de coelho, Nossa, qualquer coisa ele come. Eu pensava que rato só comia queijo. Não. E algumas verduras. Ele come, então, quirela? Come. Quirela eu dava pros meus pintinhos. Eu também dou pros pintinhos. Você tem pintinho? Tem. Tem? Tem. Como que é o seu pintinho aí? Você não acha que tá falando um pouquinho diferente, não? Não entendi, dona Maria. Eu não tô entendendo o seu propósito. Não é, sabe por quê, dona Maria? A senhora não vai ficar brava se eu falar uma coisa? Depende. Tá. É porque geralmente quem cria rato é casa de porcos, né? É, mas sua mãe é uma porca. Como que é? A sua mãe é uma porca e seu pai é um porco. Não fala mal dos meus pais, não, viu? Ah, eu não quero saber. Viu? Não fala mal, não. De novo, Júlio? De novo. Mal educada, já atendeu falando mal com a gente, vá. Minha mãe não é uma porca. Não é, não. A mãe do Juninho. É lá, já vai começar. Sempre minha mãe. Se é minha mãe uma porca sua, você sabe o que que é, né? É, mãe tua. Ao vivo. Casa da dona porca. O Pig Pork. Dona Maria a porca. Alô? Eu queria falar com a dona porca. Alô? Por gentileza, dona Maria porca. Desligou? Não, liga de novo. Tem que chamar. Tem que chamar, né? É. Ao vivo. Queria rato da porca. Falar com a dona Maria porca. Quem cria rato? Alô? É por gentileza, dona Maria porca. Ai, que porra, puta que pariu, opa. Calma! A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Caetano. Salve, salve, confraria. Hoje nós estamos aí pra mais um programa pra vocês. Hoje é um programa muito diferente. Eu nunca vi alguém falar disso. E hoje nós vamos falar aí sobre um assunto muito importante. É um assunto até de... Falando sério, é lógico que vai descambar pra brincadeira, mas tem uma questão de saúde muito importante. E hoje nós vamos conversar aí sobre a questão de mulher porca. Mulher que não tem higiene, mulher... Nós vamos conversar muito sobre esse assunto aí, nós vamos destrinchar tudo que for possível. E hoje quem vem ajudar aí a gente é os nossos amigos aí doentinhos. São doentinhos, mas são gente boa, do RandomCast. Fala, ô João! Shalom, caralho! Fala, rapaziada! Salve, Hernani! Boa noite a todos aí. Mais uma vez a gente veio estragar o Sociedade Primitiva Podcast, que a gente tanto ama. É nóis! Além do João, hoje você trouxe um convidado aí? Hoje eu trouxe um convidado de gala, que é o Will, nada menos de baixa qualidade, do podcast de baixa qualidade. Dá um salve aí, Will. Fala, meus consagrados, de novo. Na verdade, eu já participei aqui uma vez também. Eu lembro. Com o João. Foi um sucesso, é aí, inclusive, mano. O programa que a gente fez. Foi um sucesso. Ô, Will, você não é do RandomCast, mas de vez em quando você participa lá. Qual que é o seu? Fala aí pros ouvintes procurar. Isso. É, o RandomCast, eu participo de vez em quando. O meu é o podcast de baixa qualidade, que inclusive o João também tá lá. O João tem dois podcasts, na verdade, que é o RandomCast, e ele participa lá do meu também. E é isso, cara. Pede pra galera ouvir lá, porque a gente tá precisando de uns ouvintes aí. E a gente faz bastante coisa lá, mano. Não só o podcast normal, a gente faz fanfic, a gente faz música, né, João? Faz tudo. Porra, faz tudo lá. É muito, muito legal. Ô, João... Inclusive, manda nudes aí as meninas ouvintes aí do... Eu sempre peço, em todos os podcasts eu peço. Ouvintes aí do Sociedade Primitiva, pode mandar nudes lá. É, bobão, já a polícia vai encostar aí. Já você vai ver o nude que você vai ver. Já. Não, maiores de idade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de... Ô, João, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já tô pensando nas críticas que eu vou receber, então eu já vou me defender logo de cara. Ô, João, as pessoas vão dizer o seguinte, uma coisa que de certa forma é uma injustiça. Eles vão dizer que eu só chamo o RandomCast aqui pra gravar programa de baixaria. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, eu tava conversando com você fora do ar. Não é isso, cara, é porque esses temas polêmicos, vocês do RandomCast abordam mais. Só pra explicar, senão os ouvintes vão achar que eu tô menosprezando vocês. Não é isso não, viu, João, é porque esse tema polêmico, não tem outras pessoas pra falar, cara, tem que ser você. Oi, Nani, é que a gente é graduado no assunto de falar bosta, né, cara? De falar aquelas coisas que ninguém quer falar, coisas que o pessoal não gosta muito de expor, de falar. Então a gente taca o pau, cara. Taca o pau, fala qualquer merda mesmo e já era. Você não fica bravo, não, né? A gente é... Ah, imagina, cara. É uma honra ser chamado nessas horas, é uma honra pra gente, cara. É o nosso papel no mundo. Bom, gente, hoje o tema é um tema muito polêmico, é um tema que não é abordado em outros lugares, muito por causa da mídia feminista e tal. E hoje a gente vai abordar a questão das mulheres porcas. Eu tenho muita história e muito assunto pra falar. Primeiro, pra gente começar, antes de tudo, pra gente, senão, só pra gente definir. Ô, João, se você tivesse que definir, o que é uma mulher porca? Se você tivesse que fazer uma definição. Ô, João e o Will, o que você tivesse que definir, assim? Falar assim, uma mulher, essa mulher é porca. O que você considera uma mulher porca, João? Nossa, cara, ó. Uma mulher porca, cara. Eu vou falar pra vocês e muita gente vai discordar de mim, Hernani. Capaz de que você discorde de mim também, Hernani. O Will também, o Will, porque é viadinho. Mas uma mulher porca pra mim, cara. Um exemplo de mulher porca, uma mulher que eu olho e que eu falo, ah, essa é porca. É a... Caralho, maluco! Ela resume... eu te juro, pra mim ela resume toda a porquice que uma mulher tem. Por quê? Tem. Mas o que ela faz que... Caralho, o que ela faz assim que... É porque a gente tem que pontuar uma coisa importante. Mulher porca, a gente tem... tem várias coisas que podem fazer parte desse termo de mulher porca, que pode definir uma mulher como porca. A gente pode falar que uma mulher é porca porque ela não escova os dentes, porque ela tem bafo, porque ela não toma banho, porque ela não se depila. Mas, cara, uma mulher porca também pode ser um jeito da mulher, cara, que torna ela uma mulher porca. É uma mulher que quem pensa mais um pouquinho, com a cabeça de cima, olha e vai sentir nojo. A c*** é uma mulher que eu olho e eu sinto nojo, cara. Eu acho que eu acho que vou ter que censurar isso, seu maluco. Mas nojo... Não, é só colocar um pi. Mas nojo no fato dela... Mas, tipo, o nojo que você sente não é pelo fato da higiene que você fala. É pelo fato do jeito dela se portar. É isso. Tipo isso, mais ou menos? Também. Mas eu imagino... Quando ou é de porquice mesmo, assim. Sei lá, ela enfia o dedo no cu e chupa. Não sei. Pode ser isso também, cara. Por várias coisas. A depravação numa mulher torna ela porca. Quando uma mulher é muito depravada e muito puta, torna ela porca. É, isso eu tenho que concordar também. Eu acho... E você, Will? Cara, a minha porquice mais é na questão de higiene. Eu também concordo com o João. Eu acho que uma mulher, ela fica... Mas não assim, tipo, ah, porca. É que assim, é tipo, eu sou da filosofia que é o seguinte, cada um faz o que quiser, só não encher o saco. Eu também acho a Cris aí meio assim, mas foda-se, ela faz o que ela quiser lá e tomar no cu. Agora, tipo, mulher porca mesmo é mulher que peida, pra mim, peida e a... Não, peidar não, mas que arrota assim, tipo, arrota alto assim na sua cara. Porque tem menina que tipo assim, eu arroto mesmo. Tipo, eu sou diferentona, eu gosto de arrotar na cara do meu namorado. E isso é completamente nojento pra caralho, mano. Eu acho, sei lá, muito infantil a pessoa ficar fazendo essas coisas, tá ligado? Pra mim é mais uma questão de higiene mesmo. Uma questão que é muito polêmica, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, é um assunto que é o seguinte. Inclusive, eu já cheguei a comentar isso com o João. Dizem, muitas pessoas dizem que o número de mulher porca tá aumentando gradualmente e tá ficando, assim, muita mulher porca. Por quê? Eles estão alegando que a cultura de aceitação que vem do feminismo, onde se diz que tudo é aceito, tudo tá certo, tudo é bonito, isso. Toda beleza é bonita, tudo é bonito, tudo é certo. Então, que diz que isso tá incentivando as mulheres a serem cada vez mais porcas com isso. O pretexto do seguinte, eu me aceito assim, então eu me aceito porcona, eu me aceito sem tomar banho, eu me aceito porca. Dizem que o número de mulher porca tá aumentando gradualmente. Vocês concordam com isso, gente? Eu concordo pra caralho. Inclusive, eu queria dizer mais ou menos isso, mas como eu sou burro, eu não consegui explicar tanto quanto você. Mas eu concordo, cara. Eu acho que esses negócios aí de muito feminismo, assim, puta, é uma merda isso, é uma merda. Mas enfim. É que você também não pode ficar falando muito, assim, ainda mais gente que é homem, porque qualquer coisa que você fala, você é o escroto, o machista. Essas coisas, entendeu? Então dá até medo de falar, cara. Quando você fala isso e eu digo que eu concordo, tá até medo depois de alguém falar, lá o machista lá. Essas coisas. Entendi. E você, João, você acha que o número de porcas aumentou? Aumentou. Que você vê na vida aí? Aumentou, cara. O número de porcas aumentou muito. O Will já tá dando risada, cara. Por que você tá dando risada, cara? Porque sim, cara. O número de porcas aumentou muito, cara. Muito devido também ao feminismo, o Hernani. Esse negócio de aceitação. E mais ainda o negócio de padrão de beleza, de muitas meninas aí acharem que não tem que se arrumar mais. Entendeu? Cara, ficar desleixada, achar que... E também o conformismo, que é um fato, mulher arruma homem do jeito que quiser, cara. Sempre vai ter um cara pra betar ali pra comer ela. Então elas estão ficando cada vez mais acomodadas nisso. Eu acho que devido até ao fato disso... Ela pensa assim, eu não preciso ser limpa, porque o cara vai me comer mesmo, ué. Não é assim que ela pensa? É isso mesmo. Não tem que ser limpa, não precisa se depilar todo frequentemente. Isso, não caralho, não precisa escovar o dedo direito. Aí fica aquela menina mal cuidada com bafo, com os cabelos todo espetado, esquisito. E você vê, tem quase 30 anos nas costas e não aprendeu a se cuidar ainda. É complicado, meu. É um assunto complicado. Bom, gente, pra gente entrar no assunto de mulher porca, é um assunto muito sério, a gente precisa ajudar os ouvintes. Isso que eu vou dizer, ouvintes, usem na vida de vocês, isso é conhecimento de rua, é conhecimento de botequim que a gente adquire. Dizem que a melhor técnica... Porque é o seguinte, veja bem, vocês dois, vocês têm que convir o seguinte, que se você ficar com a mulher que é porca... E ela te enganar que ela é limpa, que acontece muito. Às vezes a mulher se arruma pra você, mas ela é porca. Então, isso é um perigo, porque você vai botar uma mulher porca dentro de casa, depois você não vai aguentar. Eu tenho algumas histórias disso aí, eu já vou falar. Mas, veja bem, então, você o pulo do gato é você descobrir que a mulher é porca antes de você se juntar, de você casar e tal. Ou até, tem alguns casos, até seria bom você descobrir antes de namorar, pra você evitar uma doença, alguma coisa. Veja bem. Pra você, então, é conhecido, isso aí foi passado de botequim e eu tô repassando pros ouvintes. Ouvintes que têm intenção de casar, de namorar, usem essa técnica a favor de vocês. Dizem o seguinte, eu queria que os dois vão fazer um comentário sobre isso que eu vou falar. Dizem que a melhor técnica pra você descobrir se a mulher é porca, você vai fazer o seguinte. O que você vai fazer pra você descobrir se a mulher é porca? Porque não adianta, isso aí é um negócio que o cara, quando ele é bobo, ele vai falar assim, mas eu fui lá na casa da minha namorada no sábado e a gente jantou, pô, a casa dela tava toda arrumadinha. Mas pera aí, assim não tem... Porque se você avisar pra ela na segunda-feira, amor, no sábado eu vou ir na sua casa, é lógico que ela vai arrumar a casa e vai deixar arrumado pra você. Isso não tem surpresa nenhuma. O que, que é o pulo do gato? Então vou ensinar pros ouvintes aqui o que, que vocês vão fazer pra você descobrir se sua mulher é uma porca e se você vai se fuder. O que, que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, você já sabe onde sua mulher mora. Você já foi lá, visitou. Então, você ainda tá pensando se você vai namorar, você quer saber se ela é porca, o que você vai fazer? Você já sabe onde ela mora, tá. Você vai pegar um dia aleatório, de surpresa. Veja bem, você vai de surpresa. Vamos dar um exemplo. Quarta-feira, 6 horas da tarde. Então você vai quarta-feira, 3 horas da tarde. Você vai de surpresa ainda. Você vai quarta-feira, 3 horas da tarde. O que, que você vai fazer? Você passa no mercadinho, compra uma caixa de bombom garoto, ou então você compra um vinhozinho. Você compra, e aí você vai lá na casa dela, quarta-feira, 3 horas da tarde. Você vai lá, aparece lá na porta, e fala assim: não, bem, eu tava passando aqui, eu tava resolvendo um negócio, tava aqui, comprei um presente pra você vir trazer. E aparece de surpresa, pá! Pra ver o que, que vai acontecer. Por quê? Se você olhar dentro da cadeira e tiver uma zona, você já sabe mais ou menos. Mas é óbvio, agora vai dar uma discussão do caralho, porque os ouvintes vão dizer assim: ô Hernani, mas peraí, você tá sendo cuzão? Porque você acha que quarta-feira a mulher vai deixar a casa limpa, arrumada? Não, não é isso, eu não tô pedindo perfeição. Veja bem, João, veja bem, eu não tô dizendo que tem que ser perfeito. Eu tô dizendo o seguinte: se você entrar dentro da casa da mulher, quarta-feira, 3 horas da tarde, tiver, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Um monte de louça imunda fedendo na pia, banheiro fedendo, alguns casos que a gente tem de fezes de animal no, no chão, mulher que tem cachorro, o cachorro entra dentro de casa, caga, ela não limpa. Se você vê isso, essa mulher é uma porca, você vai se fuder se você botar dentro da sua casa. Aí o que que você faz? Aí, lógico, por exemplo, então vamos lá, vamos voltar lá que o negócio tá bom aqui. Aí quarta-feira, você apareceu 3 horas da tarde, você comprou uma caixa de bombom pra dar um migué. Porque você tem que dar um migué, você não pode aparecer do nada lá, eu vim aqui, não, beleza. Aí ela vai aparecer no portão, aí ela fala assim: não, bem, eu não tava esperando você. Não, não, mas eu vim aqui, eu tava passando aqui. Aí já vai abrindo o portão, já vai entrando. Eu vim aqui trazer pra você. Aí o que, que você vai fazer? Se ela ficar de migué de abrir a porta, você fala assim, aí você já vai passar na mão na porta, mas não é pra você, não tô dizendo aqui pra invadir a casa dos outros, não, não é isso que eu tô falando. Mas o que, que você faz? Aí você já vai aqui, ó, abrindo a porta, e com a caixa de bombom, você fala assim, ó, não, bem, eu vim trazer aqui pra você, ó, dá licença, já vai abrindo a porta, já, e ó, tá aqui, ó, pra você. Aí quando você já abriu a porta da cozinha, você já olha dentro da cozinha. Já tá olhando aqui a cozinha, se a porta for na cozinha, se não for, você já olha o que tá lá dentro. Aí o que, que você faz? Não, bem, mas eu tava passando aqui, tá muito quente, eu tô com sede, deixa eu tomar um copo d'água. E já vai entrando. Aí que tá o pulo do gato. Se você ficar na porta e falar assim, traz um copo d'água pra mim, você não vai ver. Você já vai entrando e vai falando assim, não, você dá licença, deixa eu tomar um copo d'água aqui, ó. E já entrou. Entrou, você já tá olhando, olhando a cozinha. Aí o que você faz? Aí você pega e enche, aí você já vai olhar a pia, você já vai olhar tudo ali. Aí o que você faz? Você pega o copo, né, pra tomar água. Na hora que você vai tomar a água, você já tá subindo o copo aqui, ó. Enquanto você tá olhando, você já vai olhando a sala, ó. Já tá tomando aqui. Aí você toma a água, já tá olhando como é que tá a situação. Ali já fala muito. Se tiver louça imunda fedendo na pia, resto de comida podre. Ô, cara, tudo isso aí eu sei que existe. Aí, beleza. Aí o que, que você faz? Você tá aqui, você já tá olhando lá. Aí, o que, que você vai fazer agora? Você já olhou ali. Aí o que, que você faz na hora de ir embora? Fala assim, ô, bem, então eu tô indo embora, deixa eu só ir rapidinho no banheiro, eu vou rapidinho só pra eu ir embora. Ali você já passou na sala, vocês estão vendo como é que é o negócio? Vocês vão comentar depois. Ali você já passou na sala, já olhou, se na sala você vê cocô de animal, outra coisa, elas estão na moda agora de entulhar roupa suja na sala, nunca vi isso. Elas pegam a roupa que elas usou e vai entulhando, vai virando aquelas casas de acumulador americano. Aí você vem aqui, ó, já entrou no banheiro, tá fedendo, às vezes tem tolete na privada, essas coisas que a gente sabe, que não dá descarga. Ali você já ganhou, ali você vai ter um panorama. Agora, é óbvio, já tô avisando pros ouvintes, é óbvio que quarta-feira, 3 horas da tarde, a casa dela não vai estar um brinco. Isso não vai estar, eu sei que não vai. Vai ter alguma coisa suja. Mas se a casa tiver um inferno, um pandemônio, tiver fedendo... Cara, você se prepara, prepara o seu loló, porque se você botar essa mulher dentro da sua casa, ela vai tornar a sua casa um chiqueiro. Faz um comentário, João, e eu queria saber se você, João, já pegou de surpresa casa ou quarto de mulher e você viu que tava imundo. Fala aí, João. Olha, rapaz, essa estratégia aí, essa daí é só pra quem foi criado nas ruas, cara. Isso aí é sabedoria dos sábios antigos, cara. Essa daí... É boa, né? Essa foi de fuder, essa daí só os antigos astronautas, cara. Porra... Falar legal, hein, mano. Esse cara. Você lembra de alguma vez que você já pegou de surpresa? Assim que você chegou ou no quarto de surpresa ou na casa de surpresa, você pegou uma zona que você viu? Falou, que mulher porca, já aconteceu? Olha, depois de velho, não, Hernani. Mas quando eu era moleque, assim, cara. De ir na casa das menininhas, assim, chegar lá e tal, um bagulho fudido. Já, cara, já. Já cheguei. Aí, ó, tá vendo como é que é? É clássico, cara. E aí depois você dá uma foda e vai embora, né, mano? Nunca mais olha pra cara da piranha, porque tem que ser assim, cara. Mulher porca, que cuzão. Mulher porca a gente trata assim. Ah, velho. Isso é foda, mas acontece, é real, cara. É real mesmo. Ainda mais quando você tá. O cara tá no veneno de se relacionar às vezes com a menina, tem um negócio mais sério e tal. Mesmo que a menina more com os pais ainda, ela tem obrigação de cuidar da casa ali, entendeu? Ela tem obrigação de manter e de limpar também. Aí se você chega na casa de uma menina dessa e tá tudo sujo, pode pular fora que é cilada, cara. Se na casa dos pais é essa nojeira, quando for dela vai ser pior ainda. Vai sim. Ô Will, você já aconteceu de você pegar a mulher de surpresa, assim, que ela não tava esperando, você apareceu ou no quarto ou na casa e pegou a imundice? Já aconteceu? Cara, não, nunca aconteceu. É porque eu sempre tive sorte de ficar com a menina que é limpinha e tal. Mas, tipo assim, se você fazer isso, pode ser que a menina não seja porca, pode ser que é só um dia que não... Cara, é difícil, velho, é difícil. Mas um bagulho que eu não suporto, isso já até é uma dica aí pra as mulheres que ouvem, é bafo, mano. Bafo é um bagulho que não dá. E quando a pessoa tá com bafo, a mina tá com bafo, como é que você vai avisar pra ela, tá ligado? Sem ser indelicado. Tipo, é complicado. Então, eu até tenho uma regra social lá no meu trabalho que eu falo, ó, quando eu tiver com bafo, galera, podem me avisar que eu vou chupar uma bala, escovo o dente, porque bafo eu acho um bagulho realmente muito, muito nojeira. Mas, não, assim, eu nunca tive... Graças a Deus, eu só peguei menina limpinha, assim, que lava ali a... Né? Lava tudo certinho, não deixa o branco do sebo. E é isso. Graças a Deus. Bom, gente, eu vou falar sobre uma pessoa, não citem o nome dela. Não digam o nome dela. Mas tem um vídeo que ficou famoso na internet. Sobre uma mulher que dizia a seguinte coisa. Acho falando sério, ela não tava brincando. Ela dizia que ela encontrou um prazer na vida, que era ela... Quem estiver comendo aí, eu já tô avisando, para o programa porque é nojento, as coisas aqui vão ser só piorar. Caraca, eu ia falar dela e esqueci de falar. Então, tem uma pessoa na internet, não falem o nome, que diz que encontrou um grande prazer. Ela diz que ela gosta de cagar e ela pega toalha, ela compra uma toalha limpa, ou então ela pega a toalha dela e limpa a bunda com a toalha. Porque ela falou que limpar a bunda com a toalha... É bom, é prazeroso. E aí, o que ela faz? Aí ela limpou a bunda com a toalha, ela dobra a toalha, põe do lado do vaso e aí volta. Aí depois, vai de novo cagar. E aí limpa, e aí aquela toalha ela vai usando várias vezes pra limpar a bunda, depois ela joga fora. Cara, você tem ideia de quão doentio é isso, cara? Olha o nível de porquice, cara. Mas ela... Vocês já tinham visto isso? Já. Ela, na verdade, ela falou isso, mas ela falou também que não só com cocô. Ela falou também, no vídeo dela, que é ranho de nariz, né? O catarro. E ela falou que já pegou a toalha do irmão pra limpar a bunda também, tá ligado? Caralho. Ela já falou num vídeo dela isso. Então que nojo. Aí tem gente que ainda fala, né, desse jeito. Deus que me perdoe, mas eu comeria essa retardada. O cara tem que ser muito corajoso pra... Né? Não, aí tem que ser muito corajoso. Olha pra você ver como é que é complicado se ter uma mulher porca dentro de casa, cara. Você não pode confiar, pode limpar a bunda com sua toalha, sei lá, cara, olha pra você ver como é que é complicado, cara, não é? Você tá maluco, cara, você tem uma mulher dessa dentro de casa, cara, se ela faz isso com a toalha, facilmente ela pega um absorvente usado, lava na pia e põe de volta, facilmente, nossa. Cara, nossa. Facilmente. É esse tipo de mulher que o cara vai pôr dentro de casa. Um bagulho que eu acho nojento, que a maioria das mulheres fazem, é lavar a calcinha e deixar na porra da pia. Isso é um bagulho. Não. Porque, mano, isso eu acho cúmulo. Tudo bem que, pô, ela lavou e... Mas, porra, na pia, mano? Aí você vai escovar o dente tranquilaço, mano. Aí você se depara com aquela porra daquela calcinha na pia. Mano, isso eu só acho zoado. Pô, coloca estende bonitinho. Eu também lavo minhas cuecas de vez em quando no chuveiro. Mas eu acho normal. Mas, pô, estende, tá ligado? Coloca no varal, porra, deixar na pia, mano. Aí é zoado também. Mano, Não, sem condições também. Meu... Puta, minha mulher nunca fez esse tipo de nojeira, cara. Ainda bem que ela teve essa consciência. Ela é bem limpa, é por isso que eu tô com ela mesmo. Porque puta que pariu, meu irmão. Mulher que faz isso vai se fuder, cara. Que deixa. Eu já cheguei em casa de pessoa que deixa no chuveiro, assim, ó. do registro do chuveiro, deixa a calcinha pendurada lá no chuveiro. Escroto, é concordo, nossa, escroto. Zoado. Isso é muito escroto, cara, isso é muito porco, cara. Ou só nojento, desgraçado. Aí tem cara que vai lá e chupa a buceta de uma mulher dessa ainda. Entendeu? Ainda pra ficar na temática da, ainda pra ficar na temática da internet, só pra matar o assunto da internet, no ano de 2012, não fala em nome, não fala em nome. Teve uma menina que ficou famosa e teve que mudar de cidade, a família teve que mudar de cidade porque a menina, nossa, foi hostilizada. A menina, no ano de 2012, deu uma loucura nela, não sei se, o que que foi, que ela resolveu que ela ia fazer um negócio que ela denominou como sanduíche de buceta, aonde ela pegava pão, ela pegava um pão, aí ela pegava um pote de maionese, ela passava ali, e passava, pegava a maionese, passava na buceta e tal, e passava no pão. Só que veja bem, eu sou um cara detalhista, eu reparei um negócio que pouca gente reparou. Veja a porquice dessa mulher, repara, vai vendo. Ela pegava a maionese, passava na buceta, e depois ela pegou e passou no cu a maionese. Aí ela pegou aquela faca, olha a família dela, o que, que a família dela comeu por uma semana? Comeu maionese de cu. Porque ela pegou a faca, passou na buceta, passou no cu, enfiou a faca de volta no pote. Vai ser caralho, porca assim na puta que o pariu. Ô, cara, imagina o pai com a mãe dela comeram maionese de cu. Imagina comer, caraca, mano. Pô, você tá de sacanagem, meu irmão. Pô, é muito porca, cara. Ô, João, faz um comentário, pelo amor de Deus. É muito porca, cara. Não, cara, isso aí é inadmissível. Maionese de cu foi foda, meu. Sanduíche de buceta, puta que pariu. Essa foi clássica. Isso aí é sem brincadeira, sem sacanagem. Isso aí é digno de psiquiatra, cara, de tomar remédio. Isso aí já passou do limite da nojeira. Isso aí é pra tomar remédio, cara. Isso aí já é nível coringa de esquizofrenia já, mano. Não é possível, cara. De onde você tirou a ideia, inclusive, dessa de fazer um sanduíche de buceta, mano? Inclusive, ela teve que mudar, porque a turma disse que começou a passar trote lá sem parar. Disse que eles ligavam assim, aí que vende sanduíche? Ai, meu, puta, essa é clássica, meu. O pessoal ligando pra pedir sanduíche era foda. A minha deve ter tido que mudar de nome, cara. Não tem como, não. Ai, ai. E mulher que peida assim, vocês acham de boa ou acham nojento também? Não, ó. Não, é inadmissível. Escroto, né? Falar pra você. Pô, ó. Mas se você peidar na frente da mina. A não ser que você peida. Então. Não, aí você perdeu o respeito. Você peida na frente dela, ficou elas por elas. É. Não, mas tem 8 anos que eu tô junto com a minha mulher. Ela nunca soltou um peidinho na minha frente. Cara. Eu acho incrível. Peraí, dia ela vai explodir, cara. Ela nunca soltou um peido na minha frente. Um peido. Não solta. Se a minha consegue, outras têm que conseguir também, né? Verdade. Então, verdade. Por favor. Ô, gente, né? Mas tem que preservar. Ô, gente, isso aí é uma questão não só de higiene, mas uma questão amorosa. Você tem que manter o romantismo, gente. Sim. O homem não pode perder o romantismo e a mulher também não pode. Se você começar desse jeito, a coisa vai caindo total, cara. Você vai perdendo interesse, porque imagina uma mulher que, por exemplo, casos onde a mulher caga na frente do marido ou vice-versa. Pô, higiene é uma questão de porquice, mas é uma questão também de... Você tem que preservar o romantismo, gente. Fala sério. É, eu também acho. Não, não tem condições. Cagar na frente... É uma coisa que a gente fez um pacto desde que a gente começou a namorar. Eu nunca vou cagar na sua frente e você nunca vai cagar na minha frente. Não importa a situação, cara. Não acontece, porque eu acho que broxa totalmente, cara. Isso aí é extremamente broxante, meu. Falando ainda do caso do peido, cara, tem uma coisa interessante aqui. Uma vez eu namorei uma menina... Namorei ela e uma vez eu levei ela pra dormir em casa lá, escondido. Minha mãe tinha ido na casa de uma tia minha e tal. Ah, hoje eu vou pra bate, né? Hoje eu vou comer essa vagabunda em casa. Levei. Quando eu fui comer, tava aranha. E aí eu, né? Aí firmeza eu relevei. Não, firmeza, aranha, mas a gente encara porque a gente é homem. Aranha, você fala peluda. Isso. E quando a gente tava lá no Vamos Ver, meu... A gente tava lá no Bem Bom. Bem Bom não, porque não tava tão bom. A mina sentando em mim, a mina soltou um peido, cara. Sim, cara. Isso não é Jasper, eu juro. A mina peidou, cara. Peidou. Ela parou e assim e falou, opa! E continuou depois, mano. Puta que pariu, cara. Caralho. A foda foi tão ruim que eu nem gozei. Nem gozei. Eu fiquei transando durante uma hora e não consegui gozar porque ela peidou em mim. Ela peidou no seu saco. Ela peidou no meu saco, cara. Aí foi entancado, eu falei, puta que pariu, eu zoei a mina pra caramba depois, né? Pra peidar no saco é foda, né? Bom, gente, pra dar o segmento aqui, agora vamos entrar, então, vamos entrar agora. A gente rodeou, agora a gente vai entrar nas reais porquices, vamos lá. Mulher que fede, vocês já conheceram mulher que fede? Eu conheci uma que, cara, é um caso muito bizarro, cara. Ali, eu não sei se é algum problema mental, o que que é, cara? Ela é uma menina, se eu falar pra vocês que eu conheço uma menina, é até difícil você imaginar. Porque o homem, ele tem uma visão romantizada da mulher, é difícil imaginar esse tipo de coisa. Se eu falar pra vocês que tem uma menina que é bonitinha, não tô dizendo linda e nem estou dizendo gostosa, atenção, ela é bonitinha. Ela tem um corpo simples, não tem peito, não tem bunda, e ela é bonitinha, é uma menina bonitinha, uma menina que você, Will, você, João, namoraria, tranquilo, assim. Uma menina bonitinha, não é linda, não é gostosa, mas é bonitinha. Se eu falar pra vocês que existe uma menina bonitinha, que anda bem vestida, não anda desmazelada, gente, sem brincadeira, eu não tô inventando papinho. E se eu falar pra vocês que existe uma menina que é bonitinha, anda bem vestidinha, não anda desmazelada, nada, e ela fede, a mulher que fede, murrinha. Eu não sei se vocês aí conhecem murrinha. Murrinha, em Minas, eles falam, aqui em Minas, o povo fala assim, murrinha é quando você, a mulher, a pessoa... Ela fica muitos dias sem tomar banho, vai juntando aquele cheiro de suor, aquele suor velho. É semelhante àquele cheiro. É aquele cheiro que o mendigo tem. Sim, falar é um cheiro meio salgado, né? Sei lá, meio. É um cheiro salgado e ela fede murrinha. Caralho. O cabelo dela fede murrinha. Então, por isso que eu tô perguntando pra vocês. Eu não sei se ela tem algum problema mental. Pode ser que ela tenha algum problema mental e ela não toma banho. Ou se ela é porca mesmo. Mas o fato é. Existe uma menina, eu fiquei admirado de ver, cara, uma menina bonita que anda com camisa nova, arrumadinha, e a menina fede. Vocês já conheceram mulher que fede? Fala primeiro você, João, depois falo eu. Mulher que fede, vocês já conheceram mulher que fede, fedorenta? Meu, nos tempos de escola tinha umas meninas que fedia, só que na escola, como você sabe, é imperdoável, né, cara? Depois de grande também é mais difícil a gente ver, cara. Quando a gente fica muito espantado. Mas no tempo de escola, cara, era imperdoável, mano. Era zoeira, a gente zoava, aloprava a porca até ela não ir mais pra escola, mano. E tinha bastante, porque eu sou pobrão, cresci em periferia. Eu sempre tinha aquelas meninas que eram mais porca, que não tinha água em casa pra tomar banho. Sim, não tinha água em casa pra tomar banho, isso mesmo. E ficava com esse cheiro de murrinha fudido. Depois de grande, quando eu fui trabalhar, eu trabalhei um tempo no McDonald's. É um fudido de merda, né? Trabalhei 2 anos. Inclusive lá que eu conheci minha esposa ainda, hein? Ela era minha gerente lá. E quando o vestiário masculino era de frente pro vestiário feminino, assim. E quando a gente tava saindo do vestiário masculino pra ir embora, e alguém entrava no vestiário feminino, saía e abria a porta, cara, você sentia aquele fedor fudido, cara. Puta, que vontade de virar miguital, de virar viado, cara. Queria ser gay. Puta que pariu, como fedia aquilo, cara. Como. Mas então você já conhece uma mulher que fedia murrinha fedia. Também, João? Oi? Então você já conheceu uma mulher que fedia murrinha, falta de banho? Você já conheceu também? Conheci... Você sabe o que eu tô falando então? Tinha muita menina lá, cara, que trabalhava no McDonald's e fedia murrinha, cara. E o banheiro delas era fedorentíssimo. Tanto que o castigo lá. Tipo, se um funcionário era muito filho da puta, não queria trabalhar, ficava sacaneando, os caras botavam pra lavar o vestiário feminino. Que é pra zoar mesmo. Aí lavava lá o vestiário feminino com o maior fedor do mundo, porque elas deixavam absorvente aberto, deixavam as coisas... A mulher faz isso, né? Coloca absorvente e joga na privada. Puta. Deixava a porqueira completa. Cagava uns negócios de 1 metro, parecia uma anaconda. Aí tinha que desentupir aquela porra. Ainda bem que eu era um funcionário, porque puta que pariu, meu. E aquilo fedia muito. E tinha muita mulher que fedia murrinha. E você trabalhar com uma mulher dessa no dia a dia, assim, você ter que ficar do lado. É foda. Eu fui treinador lá, e aí às vezes você tinha que treinar a menina, aí você tinha que ficar do lado dela o dia inteiro lá ensinando as coisas pra ela. Puta que pariu, meu irmão. O foda é que, tipo, geralmente quando a pessoa fede ou tem bafo, não sei porquê, parece que elas querem ficar... Do seu lado, grudado. Por exemplo, gente que tem bafo, por exemplo. Fala com a boca colada no teu nariz. Aí você tenta manter uma distância segura e a pessoa, não, mas que não sei o que, e vem falando com aquele bafo. Pessoa que fede assim, velho, eu acho que eles querem, sei lá, infectar você com um tipo de vírus lá pra você morrer, porque não é possível isso, velho. Pode reparar. Você, João, você já conheceu, você já conheceu mulher que fedia? Já, eu já conheci. Mas pra mim, mano, o é mais foda quando a pessoa, quando a mulher fede de propósito. Porque na escola tem muita gente que é, quem nasce em periferia, assim, eu também, né, eu e o João é da mesma quebrada e tal. E tem, quando a pessoa não tem saneamento básico, você até que, entre aspas, entende, porque às vezes ela tá... Mas quando a mina fede de propósito, é foda. Quando eu fazia Senac, aí eu conheci uma menina, mano, e ela não tinha nenhum retardo mental, não. Ela simplesmente ia sem tomar banho. Era porca. Era porca, ela ia sem tomar banho. Aí ela tinha cheiro de Xana. Sabe a Xana quando não lava? Aquele cheiro salgado. E o cabelo dela era tão sujo que era duro. Batia um vento, o bagulho não se mexia. E ela não tinha o cabelo, assim... É ruim, né? Assim, ruim não, né? É, crespo nem nada. Ui. E era o bagulho, era... Não, ruim não. Era... E não balançava o cabelo. Batia um vento, às vezes passava aquele vento assim, pá, e o cabelo não mexia. E todo mundo, tipo, ficava meio assim de conversar com ela. Porque ela fedia muito, mano. E aí, sei lá, ela não escovava o dente também, que é aquele dente preto. Ah, aquele amarelado meio preto já, tá ligado? Tipo, que nem boca de fumante, que é aquele amarelado preto. E ela não fumava, mano. E no meu trampo, uma vez também, teve uma menina que ela foi... ela foi embora justa causa, porque ela foi usar o banheiro do deficiente pra cagar, e eu não sei porquê, ela resolveu limpar o cu na parede. Então ela deixou um monte de marca de bosta na parede, pá... E deixou tudo, mano. Não sei porquê. Acho que ela tava revoltada com a empresa e falou, ah, vou dar uma zoada nessa porra. Ou, não sei. Que ela deixou tudo zoado e deixou sangue com o absorvente lá, pegou e saiu. Tá ligado? Aí quando a faxineira foi... Mano. Filha da puta, né? Aí quando a faxineira foi limpar lá, ela chorou até, mano. Porque, porra, imagina você... Desculpa, eu tive que rir, cara. Desculpa. Então, caralho, mano. Foi isso. Aí ela foi mandada embora, porra, justa causa, óbvio, porque isso não se faz, né, mano? Isso não faz nem na sua casa, vai fazer no trampo. Mas como descobriu que era ela? É, ah, não sei como descobriram, não, mas descobriram lá que foi ela e aí, enfim, aí foi mó bafafá lá e tal. E falaram até no microfone, assim, não falaram o nome dela, né, óbvio. Porque lá onde o trampo tem um microfone que eles falam lá pra dar recado, essas coisas. Aí fala, tipo, a mulher lá, a gerente, deu mó bronca. Ah, como é que vocês fazem isso? Falando no microfone, né? Como é que vocês fazem isso? Na casa de vocês, vocês não é assim. Chega aqui, vocês fazem essas porqueiras e tal. E foi foda, mano. Foi foda. Caralho, mano. Mas que débil mental, cara. Será que ela surtou, meu? Não sei, mano. Puta, não sei. Mas, porra, mas mesmo pra pessoa surtar, mano, pra fazer isso, caralho. Faz outra coisa, sei lá. Bate na chefe. Mas ainda, vou ter que sair um pouquinho do assunto, mas tem que ser rápido aqui, porque tem muita coisa pra falar pra vocês. Vou ter que sair um pouquinho do assunto. Diz que tem uma escola em Minas que faltava um tijolinho na parede, e um aluno tava revoltado, tava bravo, adolescente revoltado, e pegou, cagou e fechou o buraquinho do tijolo com bosta. Faltava um tijolinho só. Ele foi e fechou aquilo com bosta. A diretora descobriu que era ele. Isso foi na sexta. Aí no sábado tava ele com a mangueirinha batendo jatinho pra tirar a merda. A diretora pôs ele com a mangueirinha dando jatinho lá pra ficar arrancando a merda da parede. Ai, caralho, mano. Cara, não, rapidinho. Deixa eu contar uma que é mais ou menos parecida, que o meu tio fez isso uma vez, só que foi o seguinte, ele tinha um vizinho que era riquinho, tá ligado? E esse vizinho era muito filha da puta, ele ficava provocando lá meus tios e minha mãe. E aí não sei o que ele fez com a minha mãe lá, que eu não lembro agora a história. E o meu tio, quando viu, ficou muito puto, ele ficou muito puto. Aí o que ele fez? Ele foi numa loja de presentes, comprou uma caixa e um papel de presente, certo? Aí ele embrulhou a caixa, deixou bonitinho, colocou uma fita, aí ele cagou na caixa... E embrulhou e colocou na janela do vizinho, tá ligado? E deixou um bilhete, esse presente é pra você. Aí quando o moleque foi abrir, e ele enrolou a bosta no papel também, assim. Eu sei que ele fez na verdade, eu nem sei como que fez isso. Não sei se ele pegou a bosta com a mão e colocou lá. Aí na hora que o moleque foi abrir, mano, e pegou, o moleque só fez assim, ó. E pegou na bosta dele, tá ligado? Aí eles, óbvio, aloprou, caralho, olha lá, pegou na bosta. Aí o moleque nunca mais, nunca mais zoou minha mãe e nem ninguém da minha família, mano. O moleque tomou uma lição de moral. Caralho, mano. Puta que genial, cara. Só pra gente não sair do assunto. Só pra gente não sair do assunto banheiro. Eu ia falar isso mais pra frente, mas é só pra continuar. Uma vez eu fiz amizade com teve uma época que eu trampei numa empresa e lá a faxina era terceirizada. E aí eu conversando com a faxineira tava fumando um cigarro pra fora, lá eu conversei com ela. E aí batendo um papo assim, saiu o assunto, eu peguei e falei assim: qual banheiro você acha mais imundo? A mulher respondeu de primeira, falou assim: das mulheres. Eu falei, mas por quê? Foi porque mulher é muito porca. Mulher, o homem não faz muita coisa. O homem, no máximo, ele mija pra fora, ou então é uma coisa simples, erra na hora que vai jogar o papel no lixo e tal. Mulher, é ela falando, isso foi ela que falou, mulher é imunda, porque elas vão na hora que tiram aquele absorvente usado, joga aberto no lixo, aquele sangue que escorre, elas deixam pro chão. Eu nunca entrei num banheiro feminino, tô só relatando o que ela falava. Então, ela falou uma cena que eu achei genial, cara, pitoresca. Ela falou assim, porque lá na empresa tinha o pessoal do RH, essas coisas, e eram mulheres muito bonitas e que iam bem produzidas. Mulheres assim, imagina uma mulher de salto alto. Aí ela pegou e falou assim: imagina a seguinte cena que aconteceu comigo essa semana. Abre a porta do banheiro, sai uma mulher linda, uma loira linda, de salto alto, bonita, cheirosa, e ela sai andando. Aí eu vou limpar a cabine que ela acabou de usar, eu entro lá, olho na privada, um toletinho de merda, ela não deu descarga. Quer dizer, ele falou assim que elas não dão descarga, palavra dela, porque elas têm nojo de apertar no botão da descarga. Então, diz que o banheiro de mulher acontece muito de ter merda lá ainda, porque elas têm nojo de apertar o botão da descarga. Então, quer dizer, ela falou que banheiro de mulher é uma imundice, cara. Não sei se é verdade, fica aí o relato pros ouvintes. Caralho, mano. Caralho, ela vai apertar o botão e não existe água e sabão pra lavar a mão, né? Não existe isso. Caralho. Mas não é pitoresco uma mulher linda saindo, você olha na privada, tá um cocôzinho que ela não deu descarga. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, tem aquele cara do Instagram lá, o cara, como é que é? Fulano compra bosta lá, adora bosta. O cara compra merda em pote aí. Ele vai adorar a história. Ele vai virar faxineiro amanhã, se ele ouvir isso aqui. Vocês acham nojento a menina que vende água de banho lá ou não? Extremamente nojento. Ô gente, pra seguir agora no assunto ainda sobre mulheres que fedem, tem um tema, agora eu tô perguntando a opinião de vocês. Muitos dizem que a mulher maconheira e mulher... hippie eu sei que é porca, hippie eu sei que é porca, mas mulher maconheira, vocês acham... Qual que é a opinião pessoal de vocês? Vocês acham que é porca? Mulher... Eu acho que elas são meio porca do ponto de vista seguinte, por exemplo, a mulher maconheira, vamos dar um exemplo aqui. Ela vai naquela roda de fumo lá e tá todo mundo botando a boca naquilo lá e ela vai e fuma também. Isso não é uma porquice? Não sei, tô perguntando. E dizem que mulher maconheira geralmente é mais desleixada, é porcona. Não sei, tô perguntando a opinião de vocês. Perguntando mesmo. Qual que é a opinião? Primeiro sua, João, depois o Will. Procede demais, Hernan. Com nenhum respeito à mulher maconheira, porque eu não devo respeito a nenhuma mulher, vai tomar no cu. É porca, é nojento assim, cara. Se ela se submete a colocar a boca onde um monte de nóia coloca a boca também, fica chupando papel lá, cara. Ela é uma porca, filha da puta, cara. Não, João, mas você fuma maconha também, e aí você faz isso também. Ué, e daí, cara? E daí, meu? Eu mas tô com você pode ali, fazer a mulher, conheço, entendeu? Gente que eu conheço. Eu não vou chegar numa roda que eu desconheço, porque você sabe que mulher faz isso, Will. Numa roda de um monte de gente que ela não conhece e vai lá fumar maconha dos outros lá, simidão, não, porque os pés tão... Vai lá dar maconha pra ela, eles vão lá e dar maconha pra desgraçada que acabou de... Aí o trouxa vai lá dar maconha pra outra chupar maconha lá, e ela acabou de chupar um caralho lá na esquina. E aí ela vem com a boca de pinto no beck, cara, dos caras, e os caras vão lá e enfiam a boca no beck depois. É isso, mano, que acontece. Deixa eu contar um bagulho que é... Mano, não, na moral, lembrei de um bagulho aqui. Tinha uma menina, óbvio que eu não vou falar o nome, que ela era muito cachorra, muito cachorra. Sabe essas meninas que é cachorra e gosta de ser cachorra? Sabe? Tipo, eu sou puta mesmo, vagabundo. Aí foi o seguinte, uma vez ela foi no motel com um cara, né, que vai lá do... Cara, peraí, eu vou falar de novo, porque eu não posso, não é melhor não... Pra não me complicar. Eu conheci uma menina que ela foi no motel com um amigo meu, beleza. Eles estavam num bar e tal, tomando uma. Aí eles estavam se pegando e tal, e eles negócio ficou quente, eles foram, beleza. Aí pá, né, pedalaram lá e tal, e ele... Aí ela pegou e falou pra ele, ó, agora eu quero, pra finalizar aqui, eu quero que você ejacule na minha cara. Ele falou, interessante, vamos lá ejacular e tal, etc. Só que aí, mano, ela, muito cachorra, ela, porra, ficou com porra na cara, na boca, engoliu, né, ficou lá, e ela, sei lá, velho, ela não escovou o dente, tá ligado? Eles foram no motel, não levou escova. Aí quando ela voltou pro bar, ela pegou mais três moleque, mano. E os caras... Beijou ela com a boca de porra, mano. Você tem noção caralho, disso? Caralho, mano. Porca, porca. Um dos, é, mano, porca, aí um dos moleques lá. Um dos moleques beijou ela. É. Tipo, todo mundo. Ninguém avisou. Porque todo mundo, homem é filha da puta. Não, deixa o cara lá pra depois a gente zoar ele. E ele ficou, mano, o resto da vida sendo zoado por causa disso. Porque ele beijou uma mulher. Ele chupou um pau, né? Praticamente. Cara, ah, isso é, cara, muito nojento. O pau, como ele também engoliu porra ainda. Engoliu, mano, porque, porra, ela não escovou a língua, porra, a língua. Tipo, mano, ah, mano, isso é muito nojento. Ah, a minha devia ter aquela língua branca, igual aquelas minhas que não fica. Ai, cara, é muito nojento, caralho, muito nojento. Mano. Muito nojento. E você, Wilson, você já, é, mulher maconheira, você acha que é porco ou você acha que é lenda? Mano... É que tem uma diferença entre maconheira e usuário de maconha. Não, não, a gente tá falando de maconheira mesmo. Ah, é isso que a gente tá falando. Maconheira, assim, eu acho nojento também. Eu acho nojento porque... Ainda mais com desconhecido também, né, mano? Você não sabe, às vezes o cara... Sei lá, mano... Sei lá, chupou um cu... Não, se chupou um cu é louco. É, às vezes o cara... Sei lá, mano, tem os dentes podres também, e eu acho que maconheira, mas eu acho que maconheira, assim, hippie, regueira, assim, eu acho que é tudo meio, né? Tipo, vocês acham nojento dread, assim, aqueles dread muito... Sim, é isso que eu tô tentando falar, eu tô tentando chegar nesse ponto. Passa um aspecto de sujeira, não passa? É, mano, eu acho... Tá bom, vamos inverter, então vamos recomeçar do zero. A mulher é limpinha, nossa, limpa, higiênica e tal. Mas só dela tá atrelada com maconha, tá lá em roda de fumo, não passa um aspecto de sujeira? Passa, só de estar com o cheiro de maconha, pra mim já passa aspecto de sujeira, cara. Sim. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu penso que é porca, que tá fedendo, que tá suada. Penso tudo isso. Que tá dando pros caras na rua. Eu penso, eu não consigo, cara. Consigo. É, isso aí. É, eu também concordo, é. Ô, gente, questão de mulher que às vezes até toma banho, mas parece que elas não sabem tomar banho. É, por exemplo, quantas e quantas vezes, mais de uma vez, já, por exemplo, você tá ali naquele amasso gostoso com a menina. Aí você vai, por exemplo, vou dar um exemplo muito que eu lembro, muito clássico. Você vai dar aquela mordidinha na orelha e tal, atrás da orelha. Gente, muita gente não sabe disso. Você tem que pegar, é vergonhoso ter que explicar. Você tem que pegar a orelha na hora do banho, aqui fica acumulado suor. Você vem e limpa, senão fica uma casquinha, fica um monte de casquinha aqui. Eu fui ficar com a menina atrás da orelha por aquela casca de sujeira, que eles chamam de craca. Pura craca. Que nojo, velho. Outra mulher que não limpa o ouvido, cara. Aquele sebo. Você vai passar a língua ali, puro sebo, cara. Caralho, acho que eu vou sair daqui e vou vomitar. Mano, ó, eu tinha uma ex-namorada minha, no começo, ela usava alargador. E o alargador você tem que lavar todo dia. Todo dia, porque fica um cheiro de pinto, tá ligado? E aí no comecinho, mano, ela usava um alargador. Eu uso alargador também, mas é tanto que por causa disso eu mudei o meu. Eu não coloco mais esses de rosquear, porque é esses que tem o cheiro do caralho. O meu é normal, é de colocar assim. Aí eu tiro no banho, pá, faço a limpeza e tal. Só que ela, mano, ela não limpava, mano. Aí ficava aquele cheiro de pinto. É um cheiro de pinto misturado com não sei que cheiro que é. E aí, mano, eu não conseguia beijar ela aqui assim. Porque é mó gostosinho você beijar a mina aqui, pá, aqui atrás, pescocinha vai subindo. E eu não conseguia, cara. Aí teve um dia que eu falei pra ela, eu falei, desculpa, amor, mas não tem condições mais. Não tem condições. Eu falei, mano. Porque é melhor a gente ser sincero, velho. A gente já tava no quê? Nos 3 meses ali, tá ligado? E aí, mano, quando ela tirou, ela parou de usar. Ela parou de usar largador e tal. Mas nem porque eu pedi, eu só falei pra ela trocar, eu até comprei um pra ela, tá ligado? Um novo. E aí ela falou, ah, não, então eu vou tirar, então. Aí quando ela tirou, mano, nossa, foi, cara, foi o perfeito, assim. Melhorou 100%, depois de um tempo até, passou um tempo, aí eu confessei pra ela, falei, nossa, amor, agora que você tirou esse alagador, eu vou te confessar que nosso namoro tá 100%, porque aquele cheiro ali não dá, mano. Não dá, é muito ruim, velho. E você, João, já conheceu uma mulher que até tomava banho, mas não tinha cuidado? Outra coisa também que eu esqueci de comentar, pé sujo, gente. Quanta mulher não lava o pé? Nossa, pé senhora. Sujo. Inclusive o João mandou uma foto uma vez de uma mulher que foi postar uma foto pelada. Não sei se você vai lembrar, João, faz muito tempo isso aí. A mulher postou uma foto pelada de quatro pra chamar atenção e com o pé sujo. Ah, aí a turma só comentava assim, ô, mas vai tirar a roupa, vai mandar um nude? Lava o pé, pô, lava o pé pelo menos. Clássica, essa é clássica, meu. Puta que pariu, eu nunca presenciei, cara. Graças a Deus eu nunca presenciei uma mulher de pé sujo, assim. Meu. E de ter uma sujeira, assim, de não saber tomar banho nem nada, assim. Eu nunca dei esse azar, cara, mas olha, é difícil, hein? E olha que eu já presenciei peido ao vivo no sexo, mas não presenciei Entendi. A mulher suja, cara. É isso aí, quando, é terrível. E quando o pescoço da mina também tá salgado por causa do salgado? Suor. Porra, é isso? É isso? Esse como é que a mulher toma banho e não esfrega o pescoço, Will? Como é que pode, cara? Tinha uma mina na minha escola que ela não tomava banho, tá ligado? Mas ela não era fedida. Porque ela passava o famigerado perfume pra dar aquela tchavada. Mas a gente descobriu que ela não tomava banho porque um amigo meu pegou e falou assim, ó, eu vou riscar o braço dela hoje, pode ter certeza que amanhã ainda vai estar o mesmo risco. Não deu outra, ele foi lá, disfarçou, foi brincar com ela, foi lá e riscou o braço dela. Aí no outro dia não deu outra, mano, ela chegou com o mesmo risco. E não tava nem um risco de mal esfregado, tava um risco perfeito mesmo, de quando a pessoa realmente não se lava. Tá ligado? Caralho, mano. Isso que você falou, isso é uma técnica. Uma vez fizeram. É uma técnica, porque. Você riscar marcaram, a pessoa. Marcaram a marca da calcinha da menina uma vez. Você tem essa história. E aí, disse que era até uma japonesinha, mas era porca. E aí o povo falou assim: vamos ver quanto já vai ficar sem calcinha. Aí esperaram ele dar uma baixada, apareceu o cofrinho e olharam lá a marca. Vou dar um exemplo aqui, que a marca fosse Lady. Dando um exemplo. Aí foram lá, falaram: vamos ver. Aí os caras foram na quinta, tava, continuava com a calcinha, na sexta, falaram assim, olha que menina porca, tá 3 dias sem trocar calcinha, cara. Vai ser porca assim na puta que pariu, cara. Caralho, mano. Aí, nossa, aí é complicado, hein? Sem trocar calcinha é foda, cara. Puta. Ô, gente, agora eu vou entrar numa questão polêmica, eu queria que vocês opinassem. Qual que é a visão, o ponto de vista que vocês têm? Essa aqui é realmente opinativa, os ouvintes vão ter as opiniões dele também, então. O movimento feminista diz muito que a questão dos pelos das mulheres, palavras deles lá, dizem que o pelo não é anti-higiênico e que elas dizem que o pelo é natural, que a mulher deve continuar com todos os pelos, inclusive pelo de bigode, elas incentivam e tal. Como é que vocês enxergam a questão? Por exemplo, vocês acham que o pelo é sujo? Eu vou dar o meu ponto de vista, você vai falar o seu, João, você vai falar o seu. O meu, eu acho o seguinte, por exemplo, se você tira a roupa da mulher, meu ponto de vista, minha opinião, você tira a roupa da mulher, você olha aquele montoeiro de pelo, na minha opinião, eu já penso o seguinte, ali não tem como fazer uma higienização boa, eu já vejo aquilo com aspecto de sujeira. Posso estar errado? Posso, não tô entrando nesse ponto, mas passa o aspecto de sujeira, tanto é que sempre que eu vou, por exemplo, comer uma mulher, eu sempre me depilo pra quê? Pra passar o aspecto de limpeza, de higiene, pra você ver, ó, tá depilado, eu limpo, eu tomo banho. Então, na minha opinião, a questão não é se é higiênico ou não. A minha questão é, ao olhar aquilo, ao deparar aquilo, eu sinto um aspecto de sujeira. Qual que é a sua opinião sobre a questão dos pelos, João? É higiênico, é anti-higiênico? O que que você acha? É extremamente macaca, porca, filha da puta. É o cúmulo da nojeira pra mim, cara. É uma mulher que não tem o mínimo de noção de higiene. É querer ser empoderada e deixar pelo no sovaco, pelo na tcheca, pelo na perna. Isso aí não existe. Pra mim não existe, cara. Não existe. Bigode. Bigode. Puta que pariu. Sobrancelha grudada. O Will vai conhecer essa daí. Ô, Hernani, censura o nome aí que eu vou falar agora. Porque eu tenho que falar o nome pro Will reconhecer, porque ele deve reconhecer. Ô Will, você lembra uma menina que tinha lá na quebrada, lá no Vista Alegre, que chama... Que tinha um bigode? Que tinha uma monocelha e tinha um bigode, hein? Tô ligado quem é. Essa aí, ó, é um exemplo de mulher que não se depila. E era mulher que, não, na verdade, menina que não sabia se cuidar, cara. Que tinha aquele bigodão e tinha uma puta de uma monocelha. Pra mim, eu olhava e sentia nojo extremo, ligado. Cara. Então, pra você vê como anti-higiênico, você vê porquice ali. Eu vejo porquice, porque uma mulher que tem pelo, obviamente ela vai suar mais. Você tira pelo sovaco, porra. Quando você tá sem pelo no sovaco... Não sei se vocês já tentaram depilar debaixo do braço. Eu já tentei. Eu não consegui porque eu me senti incomodado, mas eu suava menos. Agora eu suo mais. Eu tenho que usar mais desodorante porque eu tenho cabelo aqui no sovaco. Entendeu? Agora, Entendi. Pensa isso num órgão genital que fica ali preso dentro da calça o dia inteiro, numa tcheca. Dia inteiro ali, isso, a mesma coisa vale pro homem também, cara. Não, uma pessoa que mano, se depila, pelo menos ali no genital ali, é complicadíssimo, cara. É extremo como da nojeira pra mim. Nojento. E você, Will, qual que é a sua opinião sobre pelo? Eu também acho. Cara, mano, a gente tá no século XXI, mano. Puta que pariu, tem tantas formas aí de você, porra, protestar e declarar o seu feminismo. Eu não sou contra o feminismo, não, mano. Isso é causa... Eu só sou contra esse bagulho. Porque, mano, porra, o mundo tá mudando aí, tá todo mundo, né, tá evoluindo. Então você não precisa ter que mostrar que você é porca pra protestar, tá ligado? Ou fazer alguma coisa assim. Eu fiz um teste uma vez de... Eu não sou cientista, mas pelo menos no meu corpo foi assim. Eu, quando tô com sovaco, eu me depilo tudo. Até as beirolas do cu eu depilo. Eu já reparei que quando eu tô peludo no sovaco, a tendência é eu ter mais CC. Tanto que eu gasto mais desodorante também pra quando eu vou sair. E quando eu tô com sovaco depilado, eu sou menos e não chega a feder tanto assim. Então, cara, a menina que tem o sovaco peludo, você pode ter certeza que ela tem CC, mano. Certeza absoluta. Eu falo isso porque eu fazia teatro e tinha uma menina lá que ela era feminista e ela é bem esse estereótipo de feminismo aí que é moderno aí e tal. Da menina ser peluda no sovaco e peluda em tudo. E quando ela ia trocar de roupa, porque pra fazer teatro você tem que ir com roupa zoada, porque você vai se sujar, você vai cair, etc. É bem coisa de doido. E aí quando ela ia tirar a roupa lá, porque ela se trocava na frente de todo mundo, né? Pra mostrar que, olha como eu sou feminista. Quando ela tirava, mano, subia um cheiro de CC do caralho. Eu não sei se ela ainda não usava desodorante ou se ela usava. E pior que a pessoa que tem muito CC, mano, a mulher... Fica um cheiro misturado, tá ligado? De desodorante com CC, mano. Entendeu? Então, Entendi. Mano, eu acho que é higiênico também, mano. Você se depilar ali. Pelo menos o genital, então. No mínimo ali. E o sovaco, assim. Tá ligado? Agora, deixa eu polemizar mais ainda. Agora eu vou botar mais lenha ainda. Sabe por que eu acho que é importante de depilar? Por causa do seguinte. Eu vou falar uma coisa extremamente gay, mas que eu faço. Os ouvintes podem zoar o que vocês quiserem. Vocês estão certos de zoar. Mas sabe o que eu faço? Não, eu falo pra vocês por uma questão higiênica. Eu depilo sim o meu cu. Por quê? Boa, não, eu não vou te zoar, cara. Eu depilo também e os caras me zoam, tio. Puta. Mas tem explicação. Não é porque. Tem aquela história que o povo fala que quem arruma a porta está invisível. Não é isso, não. Deixa eu te falar. Por que que eu faço isso? Tem uma explicação muito racional. Com pelo, fica o que eles chamam de. Eu não vou lembrar o nome agora. Mas você na hora ali da evacuação, você não faz, se você não depilar, a limpeza não fica 100%. Você vai acumular bactéria. E aí agora, trazendo pro lado da mulher, por exemplo, se você vai fazer um oral na mulher, é natural do homem querer ir ali dar uma linguada na porta de trás. Como é que você vai dar uma linguada na porta de trás com pelo? E esse pelo é até utilidade pública que a gente tá falando aqui, pros ouvintes ficarem espertos. Ouvinte, como é que você vai... Ouvinte, fica esperto. Como é que você vai passar uma linguada num pelo onde passou merda uma semana inteira? E você vai botar sua boca ali. Uma semana como é que, inteira não, isso, tem uma isso semana é anti-higiênico. É uma vida inteira. Isso é imundo. A gente já discutiu isso lá no podcast Baixa Qualidade sobre lamber o cu ou não, né? Sobre, né, a gente teve essa discussão. E puta, mano, é isso mesmo, mano. Você vai lamber uma bosta, né? Caralho, que zoado. O que eu tô falando, pode falar. Ô, João, fala o que eu tô falando. É uma insanidade ou tem cabimento o que eu tô falando pra você? Olha, Hernani, tem cabimento? Tem cabimento, sim. Tem cabimento, sim. Em alguns casos, o cara tem que... Uma questão de higiene, ele tem que depilar o cu. Eu não faço porque eu não tenho muito, entendeu, cara? Não tenho muito cabelo no cu, não. Não, mas você cair de boca, não é que tá com pelo ali. Não é um negócio bizarro? Isso é ou não é? Não, isso aí é fim do mundo, cara. Mulher tem questão estética, questão higiênica. Tem que depilar, né, meu? Se tiver cabelo no cu, tem que depilar, pelo amor de Deus. Eu também acho. Ô Hernani, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco fora aqui do podcast, mas é porque toda vez A pauta nossa que tá cheia, vai rápido. É, então. Não, tá, é porque toda vez que alguém me fala sobre chupacu, eu lembro do podcast que a gente gravou lá e tal. E no nosso podcast a gente chegou à conclusão, eu e o João, que cu tem gosto de cerveja. Quando você lambeu o cu, você sentiu o gosto do quê? É amargo? O que, que você achou? Rápido. Não, eu senti só um gosto amargo só. Um gosto amargo, é isso mesmo. Não, beleza, só pra pesquisa aqui. É isso mesmo. Ô, gente, agora eu queria trazer uma outra polêmica, que é a seguinte. Agora saindo totalmente do escatológico, indo pra um lado agora mais light. Agora o programa vai ficar mais light um pouco. Mulher que tem costume, dois costumes que eu quero perguntar. Cada um vai falar a sua opinião. Eu queria saber o seguinte, João. Mulher que tem costume de, por exemplo, você tá tomando café com a mulher. Aí ela pega um pão. Ela passa a manteiga, que a gente conhece, isso é um costume muito de nordestino. Pega e passa a manteiga no pão, dobra o pão e enfia no café com leite e come. Ou pega a bolacha, maisena, e molha no café e aí vai ficando aquela papa. E aí vai e come aquilo. Você considera isso um ato nojento? Você acha isso desagradável ou pra você é tranquilo? Qual que é a sua opinião, João? Eu considero isso um ato asqueroso de macaco. Quem faz isso não sabe comer, não sabe se alimentar, é extremamente macaco. Molhar o pão no café com leite ou molhar a bolacha de maisena é primitivo, é coisa de... É muito porco, cara. E quando eu vejo uma pessoa fazer isso, já fico nojo. Quando é mulher, eu fico mais ainda, cara. E eu tenho muita sorte da minha mulher fazer isso, cara. Mas eu já fiquei com menina que fazia isso, cara. Que molhava pão no café com leite é nojento, cara. Você vai dando porque desgosto. Ele fica com um aspecto muito esquisito, não fica? Visualmente falando, viu? Eu tô falando assim, visualmente, é feio, não é? Mas se você for parar pra pensar, ele vai ficar assim na sua barriga. Vai então, tomar mas seu eu não tô cu. Vendo. Sabe o que você faz então, Will? Já que vai virar bosta, você come a própria bosta. Então. Não, eu não falei que ele vai virar bosta. Eu falei que ele vai ficar assim dentro do seu estômago. Você vai comer o pão normal. Você vai tomar o café. E o então café vai... Então vamos fazer um experimento assim, ó. Não, vamos fazer um experimento assim, ó. A gente pega um copo de café com leite, um pão, arroz, feijão, frango, linguiça, não, uma Coca-Cola, põe tudo diferente. Aí é diferente porque é um bagulho que não combina. Você vai tomar café e você vai comer arroz? Você vai sentir gosto agradável? Não, aí calma, aí você põe tudo no liquidificador, faz aquela massa, aquela papinha e come. Já que vai ficar tudo assim na sua barriga mesmo, né? Eu não acho tão bizarro assim, porque, por exemplo, a minha avó, minha avó faleceu esses dias e tal, porque ela teve um derrame e ela... Na recuperação dela, ela não podia mais comer comida, ela só tinha que comer papinha. Só que ela tinha muita vontade de comer pão, porque a gente aqui em casa, a gente sempre comeu pão com café e café com... Sempre, é costume. Eu não faço isso, eu não molho. Mas, por exemplo, como ela gostava muito, então ela sentia muita falta. Então a minha avó fazia isso, ela pegava o pão, molhava lá e comia. E ela gostava, porque a condição dela não permitia que ela comesse um pão... normal, com manteiga, assim, entendeu? Eu não sei se ela passava manteiga e fazia no café, mas eu já vi ela fazer e eu achava normal. Mas o aspecto visual, você não acha que é meio assim, meio aquela massa, que passou comendo aquela gosma, você não acha que o aspecto visual é meio desagradável ou não? Não, não acho, não. Isso eu discordo. Tudo eu não acho tão nojento, não. Eu sei que esse é um polêmico, todo mundo vai achar que eu sou um nojo, tal, porque isso é realmente muito polêmico. Mas eu acho que existem coisas muito mais zoadas do que isso, tá ligado? De nojeira com comida. Tipo essas comidas bizarras que tem ovo de Páscoa, de peixe, de sushi. Isso é muito mais bizarro pra mim, visualmente e comestivelmente, não sei se essa palavra, do que você molhar o pão, tá ligado? Eu acho. Entendi. Ô, gente, agora eu queria ir voltando pro lado dos afazeres aí, que a gente acabou de falar aqui também do café e tal. Eu tenho uma história curiosa. A minha mãe, uma vez, na época que teve que passar uns dias na roça, e ela conta uma história muito pitoresca, que foi a seguinte, não sei se vocês já passaram por isso. Tinha uma senhora, aliás, eu já vou chegar nisso no futuro, mas tem umas veinhas que são bem porcas, mas a gente vai falar sobre isso. Deixa eu voltar. Aí ela disse que a veinha não usava sutiã. E o que acontecia? Ela não usava sutiã, usava só a camisa. E ela, a minha mãe não comia na casa da velhinha, por quê? Ficava com nojo da comida, porque ela tinha, não sei se era um fungo ou se era um tique, mas ela ficava coçando os peitos e mexendo a comida, coçando os peitos, por cima da camisa, não por baixo, mas ela ficava aqui, ó, por cima da camisa, coça os peitos, mexe no arroz, coça os peitos, pica o alho, coça os peitos, tempera a carne, e ela achava isso nojento. Vocês já conheceram mulher que tem esses negócios de ficar coçando peito, e vocês acham isso nojento? Como é que você enxerga sobre isso aí? Fala isso aí, João. Puta, com essa mania de ficar coçando peito toda hora é nojento, cara. Isso é escroto, aí é, não é extremamente nojento. Né? Não, tem coisas que são. Que não é de coçar o peito, mas que é nojento também. A pessoa, por exemplo. Um exemplo, sei lá, tá fazendo café, aí vai adoçar o café, aí pega um pouco pra experimentar e mete a boca lá e depois joga no café de novo. Sim! Ou então vai fazer arroz. A mulher que faz isso é zoado também. Ou na salada de maionese eu fico puto. A pessoa mexendo lá, vai, coloca na boca. Nossa, mano. E coloca lá de volta. Nossa, vai tomar no cu. É porca, não é? Fala, não, fala aí, é porca, não é? É porquice, é. É porquice, aí é porca. Coçar os peitos também, isso aí é porco. Fazer mas isso, isso que o Will falou, eu concordo, eu assino embaixo, você tá certinho. Como é que você... Ô, Will, como é que você vai fazer? Você vai fazer um purê de batata. Aí você pega, prova, enfia a colher de volta lá. É porca, cara. É porca. É demais, velho. E isso aí é uma coisa básica, que geralmente a nossa mãe ensina de pequenininho, ó. Não coloca a colher de boca no arroz, que dá azeda, e é nojento e tal. E tem gente que faz isso, mano. Puta que pariu. Bom, ô João, você também tem alguma coisa sobre porquice de cozinha? Porquice de cozinha, cara. É, puta, eu tenho um tique de porquice de cozinha que a minha irmã fazia. Minha irmã é porquinha. Eu falo pra ela, você é porca. Aí, puta, agora ela me deu um exemplo de mulher porca aqui, Hernani. Depois eu falo, depois desse porquice de cozinha eu já emendo. É sobre a casa, porca, e eu esqueci. É o seguinte, quando lava a louça, a mulher lava a louça, e não lava direito o talher e fica encebado o cabo do talher. Nossa, como é desagradável. Eu Nossa. Tenho uma agonia disso, cara. Eu tenho um nojo disso, cara. Eu também. Nojo. Eu prefiro lavar toda a louça sozinho do que deixar isso acontecer, cara. É muito nojento. E você sabe o que é o pior, Dom? Aí você para de confiar. Aí esse que é o foda. Porque aí você vai falar assim, pô, ela é porca, eu vou ter que... Aí você tem que, antes de pegar o talher, você tem que lavar de novo, cara. É desagradável, cara. Como é desagradável uma mulher porca, cara? É isso mesmo. E falando da casa da mulher porca, só dar um adendo aqui. Puta, a gente já passou dessa porra, desse tópico. Mas eu vou falar. Um detalhe, quando a mulher é porca, filha da puta, mora sozinha e tem 30 gatos dentro de casa. Ah, gato, porca. Puta, e você gato. Você entra dentro da casa da filha da puta e tá aquele cheiro de gato bem forte no nariz, assim, ó. Aquele cheiro horroroso. E agora que tá nessa modinha de ter gato ainda... Mano. Não sei por que tá nessa modinha desgraçada na internet. As meninas ficam com 3, 4, 5, 6 gatos dentro de casa e vem aquele puta cheiro de gato no nariz que não dá, cara. É de vomitar, cara. É aquele cheiro de mijo de gato, né? Puta que pariu. Nossa, não dá. O cheiro do gato, assim, o cheiro do animal já é uma coisa nojenta já, cara. Quando é porco que fica mijando e cagando em todos os lugares, ainda é mais ainda. Horrível. Sem querer, você bateu já num assunto, então eu vou antecipar, eu ia guardar ele pro final, sem querer. Tinha uma mulher que eu visitava sempre em Minas, mas lá a gente não... Eu e meu pai, a gente ia visitar, mas meu pai já falava e eu já sabia, óbvio. Lá você não podia, sem zoeira, gente, eu não tô brincando, lá você não podia tomar um copo d'água. Eu não sentia confiança, ninguém. Se eu levasse vocês lá, eu tenho certeza, se desse um copo d'água, vocês iam recusar. Ô, gente, eles tinham uma compulsão. Até pecado falar isso, mas eu tenho que falar a verdade. Eles tinham uma compulsão por criar bicho e pegar bicho da rua. A mulher era doente, ela tinha algum problema mental mesmo. E ela pegava tudo que era cachorro da rua e aí depois a turma deixava animal lá pra eles criar mesmo. E aí, lá tinha a última contagem, parece que deu 50 e poucos cachorros. Puta, e não sei quantos gatos. A casa, gente, vamos conversar sobre esse assunto que é importante. Ô, gente, casa que tem muito animal, demais da conta, a casa fede, gente. Uhum. Você não se sente confiante pra tomar um copo d'água. E com um detalhe, teve um dia na cozinha, eu lembro disso certinho, tinha lá no sítio dela, tinha uma cozinha pra assar biscoito. A gente chegou um dia lá, tava cheio de filhotinho, vai escutando isso aqui. Tava cheio de filhotinho na cozinha de assar biscoito e uma madeira tampando pros filhotes não sair. Eu peguei e falei assim, ô, dona fulana, vamos supor que fosse... Não vou falar não, ó... O que aqueles cachorros estão fazendo ali? Ela falou assim, não, isso aí é o seguinte, esse cachorro ninguém pode encostar, não encosta esse cachorro, porque é o seguinte, nós fomos fazer um resgate no lixão, e a gente pegou esses filhotes do lixão, só que eles estão com uma doença, que a gente não sabe o que é, que eles estão morrendo tudo, e eles passam para outros bichos. E a gente não sabe o que eles têm. A gente quer deixar eles aí, de quarentena, pra garantir quais que não estão contaminados. Quer dizer, como é que você pega cachorro do lixão com doença e enfia dentro da sua casa? Mulher que cria muito animal em casa, vai me perdoar, gente. O ato é bonito, é nobre. Mas, ó, gente, é porca. Você não se sente confiante pra tomar um copo d'água na casa de uma mulher dessa. A casa fede. Desculpa, eu não posso mentir. A casa fede. Gente, isso é imundo. Fala sobre isso aí, Will. O que você tem pra dizer sobre mulher que cria um monte de bicho de casa? Não, é nojento. E a mulher que cria muito animal assim, como ela já tá acostumada, ela não sente o cheiro. É que nem peido. Se você peidar no seu quarto e feder, vai ter uma hora que você vai acostumar. Mas quem chegar no seu quarto vai pegar, caralho, que cheiro de peido. Porque o cheiro não sai, tá ligado? É a mesma coisa. Cheiro de animal é isso. O cheiro não sai. E aí a pessoa, como já tá ali acostumada com o cheiro, não acha que tá tranquilo. É igual uma coisa que fede também. Aqueles animal que fede como que é? Hamster. Hamster também fede pra caralho. Não sei se é hamster ou se é aquele outro lá que parece um hamster também, mas não é hamster. Esqueci o nome agora. Porquinho da Índia. Porquinho da onde? Isso. Porquinho da Índia fede pra caralho, tá ligado? E a pessoa não percebe, velho. E, nossa, é papagaio também, caralho, não. E você não sente confiança de comer na casa da pessoa, não é? Fala aí. Não. Imagina, você vai tomar um café e comer um pão. Você não vai, cara. Você não vai querer. Não dá. Meu pai foi casado com uma mulher há muitos anos que tinha um papagaio, 5 cachorros, 3 gatos, um periquito. Nossa. Não dava. Não, e olha que o velho se esforçava pra manter limpo, hein? Mas não tinha condições, não. Não gostava de ir lá, não. Não tinha como. Ainda sobre afazeres domésticos, uma vez eu conheci uma mulher, cara, que essa superou. Ela lavava, cara, a cueca junto com um pano de prato, cara. Vai ser porca assim na puta que pariu, cara. É muito porca, cara. Ela lavava o quê? A cueca? Desculpa, não prestei atenção. É, punha as roupas das crianças pra lavar com cueca, com tudo, junto com o pano de prato. Não. Não, isso aí é porca, não é? Olha isso, cara. Olha isso. Não tem condições, não, Hernani. Isso aí não dá, não. Meu, eu lavo as roupas do meu filho separada das minhas, porque eu acho que é porco lavar as minhas roupas junto com as do meu filho. Porque o meu filho é um menino limpo que não fede, não sua tanto igual o pai, velho. Entendeu? Sim. Imagina você colocar as coisas pano de prato. É muito porca, não é, cara? É muito porca, cara. Muito porca. Ô, gente, pra voltar pro lado sexual ainda, tenho aqui algumas pautas importantes aqui sobre o lado sexual. Vamos lá. Mulher, que é o seguinte, essa aqui é bem polêmica. Uma vez, tinha uma mulher do serviço, era uma loira até bonita. Não era zoada, não. Eu cheguei até perto de comer ela, mas no final não deu jogo. Deixa eu falar. Ela teve uma época que ela resolveu que ela queria dar no Tinder. Ela ficava arrumando um homem lá e toda semana ela dava pra um. E aí ela contava as histórias dela com tremenda empolgação. Ela contava que conheceu o cara e que o cara encostou com o carro lá, que ela chupou o pau e não sei o quê. E aí, beleza. E aí ela ficava contando as histórias, que ela chupou o pau de um, aí outra semana que chupou o pau do outro. Teve um dia que eu virei pra ela, falei assim, presta atenção, porque isso aqui, gente, é utilidade pública. Eu virei pra ela e falei assim, vamos supor que o nome dela fosse Natália, vou inventar aqui. Ô Natália, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ela tá contando a história lá que ela saiu com o cara e no final da noite ela chupou o pau do cara. Eu virei e falei assim, ô Natália, deixa eu perguntar um negócio pra você, desculpa, sinceridade. Ô Natália, fala a verdade pra mim, não mente não. Você conhece a higiene desse povo que tá chupando o pau? Falei, não. Você chupa o pau dele sem camisinha? Chupo. Eu falei assim, aí eu falei na cara dela, falei assim, mas então você vai me desculpar, Natália, mas você é porca então. Porque como é que você pega o pau do povo que você não conhece e põe na boca e chupa? Porque, veja bem, vocês que são homens, vocês vão concordar comigo. O homem ali acumula um sebinho no pau, acumula um sebinho. Inclusive tem gente que diz que tem um nome pra isso aí, parece que é smegma, não sei. Catupiry o nome disso, catupiry na rola. Ali junto um sebo, mesmo que você acabou de tomar banho, você sair, andar na rua, já começa a juntar aquele sebo. Como é que... Veja bem, tira o lado sexual, assim, você fica pensando que ela não vai chupar o seu pau. Pensa do lado higiênico. Como é que uma mulher pega um pau um cara que ela nunca viu na vida, ela pega e enfia o pau na boca? É porca, cara. Você vai me desculpar. Aí eu falei na cara dela, eu falei assim, você vai me desculpar? Então você não fica ofendido que eu vou falar pra você? Mas se você tá conhecendo esse povo no Tinder, enfiando o pau deles na boca, você é porca. Porque como é que... Gente, do ponto de vista higiênico, isso é absurdo. Você não conhece a higiene da pessoa, como é que você enfia o pau na boca, cara? Um negócio que é extremamente sujo. Ô João, o que você tem pra falar sobre isso? Mulher que chupa o pau... Outra coisa, só pra emendar aqui. Mulher que no final da balada chupa o pau... Pô, o cara tá imundo, o cara dançou a noite inteira, você vai enfiar o pau do cara na boca? Você tá de sacanagem. O cara mijou, tem resto de mijo. E o cara, você vai enfiar o pau na... A mulher vai enfiar o pau na boca. Pô, é porca. Fala sobre isso aí, João. Ah, porca, cara. A mulher que faz isso, ela tem que ser muito porca, cara. Não tem essa de vontade de dar, não tem essa de... Não tem, cara. É porca, cara. A mulher que no primeiro encontro vai lá e chupa o pau do cara, pra mim já é porca. Ainda mais fazendo isso em balada também, cara. Aí fudeu, cara. Tá sem balada, camisinha também? O cara ficou a noite inteira bebendo ali, roçando em vários cu, em várias coxas lá. Aí ela vai mijando. Suou porque o saco aqui também soa. Sua pra saco caralho sua. Aqui embaixo. Saco sua pra caramba, velho. E aí pô, ela vai lá e chupa o pinto todo suado. Mas é nojenta mesmo. Puta é que porca, pariu, não é, cara? Se moscar, ainda engole ainda a porra. Puta merda. Ô Will, o que você tem pra falar sobre isso? Moleque chupa pau assim, aleatório. Pau alheio. Ah, eu acho... Só acho válido se for no motel, porque, tipo, tem um chuveiro lá, beleza. Vai lá, aí ok. Lavada. Aí ok. Eita, porra, quase caí. Aí, agora que chupa o pau, mano, o pau, ele soa, mano, tá ligado? Ele soa bastante, assim, tem... E a mina que chupa o pau, ela não chupa só o pau, ela chupa as bolas também. E aí chupa o bagulho, suado, mano. Puta que pariu. Não, vai tomar no cu. Não. Eu acho... Quando você... Sei lá, quando você namora com a pessoa, aí sim, né? Tá, que aí você sabe que a pessoa toma banho, né? Se a pessoa tomar banho. Aí, agora chupar pau alheio, assim, aleatório, eu acho zoado. No Tinder ainda, que você nem sabe a procedência daquele pau. Você nem sabe onde aquele pau tava antes de... Tá ligado? Vai saber se também o cara deu uma mijada, ficou a... Gotejou um pouco? Sempre vai ficar, sempre fica. Não, sempre fica. E aí ela vai lamber também por tabela o mijo do cara. Então ela tá bebendo, ela tá fazendo que nem aquele cara do 127 horas lá, o James Franco, que bebeu mijo. Ela tá fazendo isso, ela tá bebendo mijo. zoado. Inclusive tem uma história do Jim Morrison, vocalista do The Doors, diz que ele um dia chapou de droga e tava sentado no banco do bar, tava todo mijado, mijou. Ele tava tão drogado e bêbado que ele se mijou. Aí a mulher chegou e pediu pra chupar o pau dele. Pô, o cara tá todo mijado, todo urinado. Você vai, tira as calças e chupa o pau do cara mijado. Pô, é porca, cara. É muito porca, cara. Isso é um negócio que eu acho muito cara. Ah, não. Aí é demais, mano. Aí é insano já, cara. Isso aí é insano. Nossa, isso aí... eu já vi um vídeo de uma vez. Isso aí já é fetiche de porquice, que tem gente que gosta de porquice, de fetiche. É, né? Isso é verdade. Tem gente que gosta. Eu já vi um vídeo uma vez, mano. Não sei quem, provavelmente foi o João que mandou esse vídeo pra mim, porque é o João que manda essas porra do caralho, do vídeo nojento. Que a mina tá chupando o pau do cara e ela e ela vomita, mano. Que é muito nojento, muito nojento. Ela dá vomitada e o cara ainda goza ainda, mano. Tem uma história de uma menina do Facebook que fez isso aí, de uma conhecida do pessoal do Facebook que vomitou no pau do cara e depois continuou chupando. Tem uma menina, João, que é do Vista Alegre aí. Eu esqueci o nome dela, então nem vou pode citar. Pode falar o nome. Eu não sei o nome dela. Censura, né? Ela. Mas eu não lembro também. Tem uma história, ela é muito zoada aí no Vista até hoje, que tem uma história que ela tava dando o ânus, né, pro cara. Aí o cara tava lá feliz, né, pedalando, e ela simplesmente cagou no pinto dele, mano. Isso aí é mais comum. Mas acontece muito. Isso é comum. Mas é isso, aí, menina caga no pau de vocês, vocês continuam lá? Não, óbvio que não, mas aí isso acontece. Não dá, mas acontece, mas não dá pra continuar, né? Só se ela pedir, aí eu continuo. Ô, gente, ainda pra manter a mesma história, sobre sexo oral. Mulher que você vai chupar, você vai fazer um oral e a buceta tá fedendo. Já aconteceu isso com vocês? Porque eu já tive uma vez uma infelicidade de ter que chupar uma buceta fedendo. E aí eu ensino a técnica pros ouvintes. Ouvintes, o que vocês têm que fazer? Presta atenção, você tá com uma mulher que você não conhece, tá? O que você tem que fazer, ouvinte? Você tem que pegar... Você tá aqui namorando com a menina, ó. Aí você vem aqui, ó, disfarçado, desce o dedo aqui embaixo e passa lá na buceta dela o dedo e passa ali, deixa ali uma mão um pouco, se tirar logo, deixa ali. Faz que você tá brincando, tô brincando aqui. Aí o que você vem disfarçado? Você vem aqui como quem vai beijar o pescoço da mulher e sobe o dedo e põe aqui pra você sentir como é que tá o cheiro lá embaixo. Por quê? Porque se você descer, você não pode subir. Isso é regra básica da foda. Então você já cheira aqui. Se tiver um... tem um sentido. Exato. Se você sentir um cheiro zoado, o que você vai fazer? Você mete o Miguel e fala assim, nossa, tô com muito tesão, vamos meter logo e pá, e chinela. Por quê? Porque se tiver lá embaixo zoado, cara, chupar uma buceta fedendo é foda. Já aconteceu com você, João? Puta, já. É foda. É foda. A primeira vez que eu chupei a buceta era fedendo. Puta. Nossa, mas logo de cara. Tive que ser muito homem pra não traumatizar, meu. Porque, vou te falar, hein, meu. Tá que pariu, mano. Mano, eu já chupei uma buceta... que ela tinha cheiro de sovaco. Nossa! De sovaco. Agora, eu não... até hoje, eu não entendo como que uma buceta vai ter cheiro de sovaco. Nunca entendi isso, velho. Será que o sovaco dela tinha cheiro de buceta? Não sei. Será que era o contrário? Porra. Ai, ai. A mineira é invertida, cara. Puta, é, que mano, nojo, velho. O cu tinha cheiro de, sei lá... A questão agora é do seguinte, agora é uma opinião, quero saber a opinião sua, João, e a opinião do Will. Eu acho que mulher, na minha opinião, mulher que faz beijo grego é porca, cara. Porque é o seguinte, como é que você pega, como é que a mulher pega? Primeiro, eu já acho gay, o homem que faz beijo grego, minha opinião, eu acho gay. Como é que você pega, como é que a mulher pega, passa a linguada lá no cu do homem e depois e depois ela vai e ainda beija o cara? Isso não é porco? Ou não, é opinião, eu tô... O que vocês acham? Eu acho, além de gay, eu acho porco. O que você acha, João? Ah, eu acho, é a mesma coisa, cara. É gay e porco, cara. É muito gay e muito porco, cara. Não é que... Deixa a menina chupar seu cu, é muito gay. Aí depois ela vem e dá um beijo na sua boca. Então vai lá você e chupa seu cu, meu. Mais fácil. Mulher morre após chupar o próprio cu. qual é a sua opinião, Will? Não, é zoado também. É zoado, é puta. Não, é a mesma coisa, concordo com o João. Eu só tenho isso pra falar mesmo, que é muito... É nojento também. Cu de homem. Cheio de cabelo também. Zoado. Agora, gente, é o seguinte, a questão da pornografia espalhou um costume. A pornografia, ela por isso que às vezes eu acho que realmente, cara, isso aí deve ser... Eu acho que... Eu não vou trazer conspiração aqui, mas eu acho que eles soltam essas coisas mesmo pra deixar o povo doente. Porque, veja bem, do ponto de vista... Não, é lógico, você tá... A pessoa que assiste um filme pornográfico, ela tá ali na loucura. Mas do ponto de vista racional, eu nunca vi isso na minha vida, mas é pessoalmente que eu falo. Mas... Uma mulher que vai, você tá comendo o cu da mulher. Aí você pega, tira, pensa se isso faz sentido. João e Will, pensa se isso faz sentido na cabeça de vocês. Do ponto de vista higiênico. Você vai, você tá comendo o cu da mulher. Aí você tira o pau do cu dela e fala assim, agora chupa aqui. Isso é porca, cara. A mulher que aceitar um negócio desse, na minha opinião, meu ponto de vista, eu acho porca, cara. Como é que você pega o pau que você enfiou lá dentro e você tira e dá na boca pra mulher chupar? A mulher que aceita um negócio desse, na minha opinião, é porca, cara. Qual que é a sua opinião sobre isso, João? Ah, é porca, mas é comum, viu? É porca, mas é tão comum. Não, tem mulher que não aceita, não, mas tem umas fuleiras aí que aceita. Vixe, já vi fuleira aceitando já, não. E aí os caras ainda zoam. Tinha uma menina onde eu trabalhava uma vez, a gente era uma loja, né? E aí ela tava com nojinho de colocar a boca numa garrafinha que o cara tinha colocado a boca. Aí o cara virou e falou bem alto pra ela no meio de todo mundo: ó, sua vagabunda! Se eu enfiar o pinto no seu cu, na sua buceta, depois eu enfio no cu, na buceta de novo, enfio dentro da sua boca e você gosta ainda, eu bebo na porra. E você tá com nojinho da garrafa, sua piranha do caralho. A mina ficou sem graça, mas concordou, né? Aí você vê que ela era essas porcas assim. É. Sua opinião, Will? Não, é a mesma coisa também. É nojento. Mas eu acho também que, às vezes talvez, isso é só um comentário, não é que eu concorde com isso. É, às vezes a pessoa tá no tanto tesão também, que às vezes ela tá anestesiada ali do gosto, né, do saboreio ali daquele pinto aguçado do cu, né, açucarado do cu. Talvez, pode ser, é uma teoria, pode ser que ela aceite chupar aquele pau acusado, quer dizer... Pelo fato do tesão, mano. Você tá ali, pá, caralho, puta que tesão. Eu vou pegar esse pau, eu vou encaçar pra ele. Mas aqui. É porca. Não, sim, mas isso pode ser um dos motivos. Talvez, depois que ela terminar, ela pode pensar, caralho, isso é um pouco nojento e tal. Mas pode ser uma explicação também. Mas é, eu também acho zoado. Ô, gente, a questão do agora mudando totalmente. Agora eu tenho uma polêmica, eu vou perguntar. Muita gente afirma que mulher gorda, muito gorda, passa aspecto de sujeira porque o ser humano, ele produz um sebo natural. Tanto é que se você encostar muito na parede, a parede fica suja por causa do sebo que o ser humano produz. E eles falam que a mulher muito gorda passa aspecto, não estou dizendo que seja suja, mas passa aspecto de sujeira. Por causa do sebo, também por causa de peido, essas coisas. Vocês acham que mulher gorda passa mais aspecto de sujeira? Qual que é a sua opinião sobre isso, João? Então, Hernani. Mulher muito gorda, mano, muito gorda. ela sua mais, cara. É, e ela, como ela é gorda, ela tem uma alimentação ruim, ela sua mais fedido. Porque isso é comprovado. Quem tem uma alimentação ruim, sua mais fedido. Ela, tem uma, ela sua mais fedido e fica no meio da banha. Tem mais espaço pra acumular o suor e ficar ali no meio da banha juntando sebo. Então, desculpa, gorda sua muito mais, cara. Mas o quão gorda ela tem que ser pra passar esse aspecto? Se ela for gordinha. Cientificamente, 1,65m, se ela tiver... Vai, se ela tiver 80 quilos, pronto, já é nojento. Já pra mim já é nojento. Pensa numa mulher de 1,65 com 80 quilos. Ah, é não, gordinha. Sim, é muito baixinha. É. Já é gorda, entendeu? Ela é gorda, é verdade. É, aí não dá. Aí, meu, é nojento. Mulher é gorda... Eu pergunto porque, por exemplo, às vezes eu vejo umas meninas na rua assim, gordinha. Não gorda, gordinha. Gostosa, sabe aquelas gordinhas gostosas pra caralho? Gordelícia que fala. E não me passa um aspecto de suja. Passa o aspecto de gostosa, eu comeria tranquilamente. Ah, inclusive, eu tenho tesão em gordo, Luan. Agora, então, por isso que eu tô perguntando, o Hernani, na sua visão, qual nível de gordeza ela tem que ter pra passar esse aspecto? Ó, pra mim, aquelas obesas mórbidas passam aspecto sujeira. Não, aí sim, é muito sujo. Sim. Entendeu? É aquelas que você tem que colocar no banheiro assim, ó, numa banheira e ficar limpando com escovão, com a vassoura, sabe? Padrão, a mulher já tá andando naquele carrinho, aí você já sabe. Fala. Não, é que assim, eu também concordo, mas se a mina for gordinha, pra mim não passa não. Agora, se ela for muito gorda, passou de 100 quilos assim, sabe? Gordona pra caralho, aí também eu tenho essa impressão de que ela sua muito, tem CC, essas coisas. Ô, gente, agora pra matar aí, vamos lá. Velha, às vezes passa aspecto de sujeira, de nojo, porque às vezes você pensa assim, uma velhinha, aquela velhinha fazendo comida, às vezes a pessoa não sente confiança, eu já vi pessoa falar isso pra mim, eu não sinto confiança. É, porque velha, às vezes tem uns costumes, não sei se é uns costumes antigos, o que era, por exemplo, mulher que, aquelas velhinhas, que tinha costume de, por exemplo, enquanto tá comendo, vai e fica mexendo no nariz, isso eu já vi. Aquelas mulheres que mija, não lava a mão, que eu já conheci. Tinha um caso de uma parente minha que fazia pizza numa tábua, numa mesa de pedra. Um dia nós chegamos de surpresa lá, o cachorro tava dormindo em cima da pedra, nunca mais nós comemos lá. Caso também mulher, essas veinhas que tem um monte de animal em casa, que também a gente já falou, que a gente sente confiança. É. Rapidinho, João, você também sente um aspecto meio de sujeira assim, nessas veinhas ou você é tranquilo com isso? Você comeria um fubá mexido pra cima? Sim! Aquele meme. Você tomaria um café quatro. Meu. É isso que eu tô falando. Pior que eu não comeria um fubá, não, cara. Desde criança, Hernani. Desde quando eu era criança, cara. Que eu ia... Como eu cresci em periferia, às vezes eu ficava com uma senhora finada, Dona Virgínia, que Deus a tenha. Era uma senhora muito boa. Mas quando eu ficava na casa dela... Eu não sei se Deus vai me castigar por você ter sido uma criança assim, mas eu senti um pouco de nojo de comer lá. Eu sentia, é estranho, cara, não é? Eu achava meio estranho, assim, meio asqueroso. Achava que o talher tava sujo, que, sei lá, as coisas estavam sujas. Pode falar que Entendi. Eu sou cuzão, pode falar que eu sou cuzão, mas eu sentia, não era uma coisa que eu controlava, eu era criança. E até hoje eu sinto um instintivo. Assim. Hoje eu controlo mais, claro, mas eu sentia, ficava assim, com nojo. Meio assim. Véio. Sua opinião, Will, rápido. Não, assim, eu acho que idoso em geral, isso é fato. Idoso não gosta de tomar banho. Não gosta. Já conheci muito idoso que não gosta. Sei lá, velho, não tomava banho. Tipo, a avó da minha ex-namorada e o vô também, que eu conheci, eles não gostavam. Às vezes, a minha ex-namorada tinha que chegar educadamente e avisar assim: ó, toma um banho e tal. Mas eu também, cara, é que depende muito, mano, assim, eu não generalizo, porque não é todos, velho, que me passa essa impressão. Eu como a comida da minha avó tranquilo, inclusive era muito boa a comida dela, assim, essas coisas. Mas eu concordo, em partes, assim, não é, pra mim não é todos, não, idoso que me passa essa impressão, não. Rapidão, João, mulher que fuma, passa aspecto de sujeira pra você? Eu acho, assim, que a mulher que fuma... Pra caralho. Passa um certo aspecto. Qual que é a sua opinião? Primeiro, João, fala aí. Nossa, passa aspecto de sujeira, bafo de cigarro. Pra mim tá no mesmo nível de maconheira, cara. Mesmo nível. Puta, puta, pra mim... É, mano, mulher que fuma e tem a porra do dente amarelão pra caralho. Não, não. E aquele bafo, beijar mulher que tem bafo de cigarro é uma coisa horrível. É horrível. Mulher com... Ah, essa aqui é nojento. Mulher que quando fala, fica aquela babinha, aquela gosminha do canto da boca. Isso é indiscutível, opinião, né? Isso aí você olha e dá um tesão do caralho. Isso é bom, cara. Cara, mulher que usa aparelho e fica comida grudada no dente. Nossa, porca. Aparelho. Mulher que usa aparelhos, pra mim já é nojento. Sério, eu também mulher acho que usa um aparelho pra mim é nojento. Pra mim eu também acho, velho. Desculpa pessoas que usam aparelho, mas eu tirei o meu por causa disso. Gente, pra finalizar agora, um de cada vez, o pau começa com o Sejão. Faltou alguma mulher que nós não comentamos aqui, alguma sujeira, alguma porquice que ficou faltando? Faltou aquelas mulheres que tem filho, geralmente a mãe de primeira viagem, que é nojenta com fralda, que deixa a fralda jogada em tudo quanto é canto da casa. Porca! Fralda com cocô que deixa jogado, e cocô de neném é muito fedido pra caralho, e deixa jogado em qualquer lugar, a fralda aberta, e porca... joga no lixo aberto. Não, mãe porca é inadmissível pra mim, velho, não dá. Inadmissível. Porca. Mãe porca é inadmissível. E você, João? Ah, cara, acho que pra mim não faltou nenhuma não, cara. Teve a mãe porca aí que eu já falou. Acho que só, cara. Só, acho que é isso aí. Mulher que usa aquelas pomadas vaginal, a pomada você tem que enfiar lá dentro e apertar. Pega aquilo, tira e joga no chão do quarto. Eu já conheci uma mulher que faz isso. Porca. Ah, puta que pariu, Hernani. Aquilo tá com pus. Mulher, caralho. Caralho. Tomar no cu, aquilo, para de não. Aquilo tá com pus, cara. Então, cara. Aquilo tá com pus, tá imundo. Como é que você pega e joga aquilo no chão? Nossa, é porca, cara. Puta merda, cara. Puta que pariu. Ô, João, por favor, faz um jabá do Random Cast e chama o pessoal pra conhecer. Primeiramente, Hernani, queria agradecer ao ouvinte do Sociedade Primitiva que torna esse aqui o melhor podcast do Brasil, disparado. Quem dera. E pode colocar muito na conta dos ouvintes, muito na conta do pessoal, e que o pessoal é do caralho, meu. Pra mim, o cara fala que ouve Sociedade, pra mim já é meu amigo, meu. É um cara que tem as mesmas ideias que eu, ouve as mesmas paradas que eu lá, é um ouvinte foda. Agradecer a você, Hernani, pelo ano de 2019, que foi um ano foda, que a gente correu aí lado a lado. Eu, você, o Xerox, o pessoal aí, gente boa pra caramba. E desejar um feliz 2020 pro ouvinte, e agradecer a paciência de me ouvir aí. Pode destrinchar, pode falar, me xingar pra caramba aí nos comentários do YouTube, tudo certo. Não tem problema não. E o podcast é RandomCast. O Hernani, depois eu mando o link pra ele deixar na descrição pra vocês aí. A gente tá no Anchor. Vocês trocaram o feed, hein? Aí. Oi? Vocês trocaram o endereço lá, porque quem ouviu o RandomCast antigo, agora eles estão com um novo endereço. Não é mais o antigo não, né, ô João? Bem lembrado, Hernani. Já ia esquecer. Agora a gente trocou o feed, porque a gente teve uns problemas com o SoundCloud, então a gente tá usando o Anchor. E pra quem quiser, pode ir lá no meu Instagram, @joãosujo, me pedir o link que eu vou mandar pra um por um, não tem problema não. Pode me pedir que eu mando na hora. É isso aí. Ô Will, faz o seu jabá. Diga. Aí. Eu só queria agradecer, né, primeiro, porra, foi do caralho. Aquele lá que a gente gravou de relacionamento também foi engraçado pra caralho. Tem um pessoal que me chamou de otário e tal, por causa da história que eu contei. Mas é isso, mano, a gente é lixo mesmo e eu não ligo. E, pô, podcast de baixa qualidade, é um podcast que o meu público é total de gente que curte Manny, o caralho, A4, e a gente fala sobre tudo também, cotidiano, e como eu falei, lá a gente faz de tudo, música, eu crio quadros também de histórias que eu invento lá e coloco efeito sonoro e tudo. Eu também, dentro do podcast de baixa qualidade, eu faço o Mó Brisa Show, que é um quadro que eu tenho onde eu faço um monte de teoria doida e conto minhas histórias deprê aí. E é isso, cara. Quem quiser ouvir, vai lá. O João também tá lá, ele é da minha bancada. E ouve lá, que tem todas as plataformas também, Spotify, Deezer, Google Podcast. A gente vai começar também a colocar no YouTube, Menes de Baixa Qualidade, já tem alguns lá. E é isso, e me sigam lá no meu Instagram também, pessoal, Will Zé Ruela, porque eu quero receber nudes e tamo junto. Obrigado pelo convite. Só um adendo rapidinho aqui, Hernani. Queria, pra quem sentiu falta, ouvinte, que o pessoal que ouve o RandomCast sente falta, o Pedrão não participou porque ele cortou a boca hoje no treino de futebol americano. Chupando uma rola. Foi dar ponto na boca, ele chupou uma rola com prego hoje. Mas, um salve pro Pedrão e melhoras aí, que sempre pede logo. Bom, gente, muito obrigado pela participação. É isso aí, João. É isso aí, Will. Valeu. E falou! Valeu. Grande podcast, grande podcast. Seja progressista e que use o filtro do Face de antifascista, com uma franja mal cortada e vários problemas em casa, que use medicação controlada e assim eu me apaixono todo dia. Minha progressista que com certeza vai foder minha vida. E assim eu me apaixono todo dia por uma gatinha progressista que com certeza vai foder minha vida. Vestido curtinho, sapato legal, camisa de banda pra foder meu.